Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu aceito lutar contra Damien no PS4. Fala pessoal, meu nome é Damien Maia e eu acho que eu já ouvi todos os Nerdcasts, menos o que fala sobre Vale Tudo MMA. Aqui é o Tucano e eu não lavava meu kimono pra usar isso como arma. Nossa. Aqui é Eduardo Spor e meu nome é Ezequiel. Aqui é Azaghal. E o tio tá todo mundo desafiado, tirando o Damien, estão todos desafiados, inclusive os ouvintes que estão escutando esse programa. Muito bem, nerds, estamos aqui, olha só, com Damien Maia, lutador profissional de MMA, UFC, o cara é foda, o cara é campeão. O cara que porrou o sono, hein? E escuta o Nerdcast, a gente recebeu aqui o link de uma entrevista do Damien, dando uma entrevista em inglês, falando que escuta podcast e tal, e ele citou o Nerdcast, a gente, what? Vamos agora marcar esse Nerdcast, porque, cara, a gente assiste aqui o UFC do lado de fora, todo mundo torcendo, pagando pay-per-view quando a Globo passa ao vivo, sempre eu fazendo isso. Sempre quando eu decido pagar a parada, a Globo tá no ao vivo mesmo. E aí depois me explicaram que a Globo faz ao vivo mesmo quando é no Brasil, ou quando é fora do Brasil. Agora eu vou falar assim, caralho, e-mails! E-mails! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa caneladas do Nerdcast. Vamos. E Azaghal, hoje é a primeira sexta-feira do mês, o que significa que temos mais um Nerdtech, rapaz. Oh. Aí, no feed do seu Nerdcast, você tem o Nerdcast de hoje e você tem o Nerdtech que nós temos aqui em parceria com a galera da Alura, que traz todo mês esse conteúdo especial focado em tecnologia, muito bom pra você reinventar a sua carreira. Então, hoje, nós vamos falar com o Paulo Silveira e o Sérgio Lopes sobre performance na internet, rapaz. Ó, excelente. Performance nos sites de web, ping de games. A gente vai entender como funciona a velocidade da internet e como isso afeta a usabilidade, por exemplo, do seu site que você está programando e como você pode melhorar, fazer o seu site responda mais rápido as requisições de banco de dados, etc. O desembaraço do CSS, etc. Cara, é um papo muito maneiro, técnico e verdadeiramente prático pra quem trabalha na área, certo? Vale a pena ouvir e não vamos esquecer de passar o recado que eles contaram pra gente que eles tinham acabado de atingir a marca de 200 cursos quando a gente começou o Nerdtech no início de março e agora, dois meses depois, esse número já passou de 220 cursos, rapaz! É muito conteúdo em mobile, front-end, design, programação, marketing digital, um monte de coisa que tem lá na Alura para catapultar a sua carreira. Entre os cursos novos da Azaghal, tem curso de Facebook Marketing. Oh. Olha aí. De customização do WordPress, muito bom. De certificação Linux, certificação Oracle, MongoDB e performance web. Rapaz, é muita coisa. Vai lá no alura.com.br e olha só, presta atenção. Quem é ouvinte do Nerdtech, assim como do Nerdcast, pode se inscrever para os seus cursos com 10% de desconto no Alura. É só você entrar no alura.com.br/promoção/nerd. O que você está esperando? Vai lá, hora de você dar um upgrade na sua carreira, rapá! E agora nós só temos uma promoção temática. Já que estamos em clima de UFC, de luta, nós temos a campanha Pillow Fight, Azaghal. É pra você. Olha aí, rapaz. A gente fez uma campanha parecida pras canecas, que o objetivo era eliminar o máximo número de canecas possíveis. E agora estamos fazendo o mesmo com as almofadas que temos em estoque, rapaz. Incentivando aqui a compra em combo. Muito bom. Olha só, simples. Na compra de duas almofadas, você vai ganhar 5% de desconto, rapaz. Na compra de três, vai ganhar 10%. E na compra de quatro almofadas, combo! 15% de desconto nas almofadas. Muito bom. São válidos para todos os modelos de almofadas. A gente tem vários com super-heróis, animais, filmes, um monte de coisa. Tem uma landing page para você ver as almofadas. Muito bom. Se você está querendo encher o seu sofá de alegria nerd, de coisas bonitas e belas que você tem, né? Só a sua cama. Tem gente que gosta de botar almofada na cama, encher a cama de almofada também. Certo. Não se esqueça do Pillow Fight da Nestor. Ah, e Azaghal, olha só. Sim. Além desses descontos, o cara pode decidir. Ah, vou comprar 4 almofadas pra ganhar 15% de desconto logo. Ou encher o sofá de almofada. Certo. Se ele decidir pagar no boleto bancário à vista, além desses 15%, ele ainda bota mais 5%. Ou seja, fica toma 20%. Essa. Toma essa. Toma essa. O desconto pagamento à vista no boleto acumula com o desconto das almofadas. Certo? Veja você. Muito bom. Vai lá na nerdstore.com.br para o seu Pillow Fight. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 36 vitórias por nocaute. Muita gente perguntando, semana passada, cadê o Nerdcast? Cadê o Nerdcast Civil? Não vai ter, gente. Não vai ser por um simples motivo. A gente não consegue encontrar ninguém que não tenha gostado do filme. Essa é a realidade hoje em dia. Então, porque se a gente fizer o Nerdcast onde todo mundo gostou... Falando, ah, foi foda essa cena, foi foda. Não, não vai ter discussão. Nosso aí, meio, todo mundo gostou. A gente gostou muito. E todo mundo que nos envolve, nos rodeia. Certo. Nos cerca. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Ah, mas fulano não gostou. Eu não conheço fulano, foda-se. Essa é a verdade. Eu até pensei assim, a gente vai trazer o Jurandir Filho, que é sempre do contra. Pra ser massacrado aqui. Mas nem gostou, óbvio. Até o Jurandir Filho gostou. Exato. Todo mundo gostou do filme. Então se você não gostou, só lamento. Se você acha que nós somos Varvete, possível. Mas a bilheteria não mente. Tá lá, exato. A bilheteria não mente. Tá lá. Ou mente, não sei. O importante é que se você quiser saber o que a gente achou do filme, vá assistir o nosso vlog em 360, jovem. Pois é, foi muito maneiro que a gente colocou a câmera no lugar de um quarto convidado do nosso jantar. Isso. Né? E aí a pessoa se sente na mesa discutindo com a gente. Então, foi bastante elogiado isso pra quem já viu. É, assistimos a pré-estreia, não mostramos, claro. Uh-huh. E depois comentamos sobre o filme. Foi. Tentamos conversar enquanto comíamos porco. Ah, que delícia, que saudade. Então, se você quer saber a nossa opinião mais detalhada sobre essa obra cinematográfica, fantástica, vá no link aí. Do Nerd Vlog 360. Oh. Isso se chama Cross Media. Cross Media. É, a gente aqui joga você pra lá. É, de lá a gente joga você pra cá. Daqui pra lá, de lá pra cá. Olha aí. Quero agradecer a Azaghal, aos nerds que doaram sangue essa semana na sessão Nerd Cacete de Agulha. Alan Roberto Fidelis, Amanda Rodrigues, Brauler Lopes, Douglas de Souza, Eduardo Coutinho, Eloy Pires, Fabiano Barreto, Irving Rocha dos Reis, Luiz Henrique da Costa, Marcelo Shazam, com CH, Martins Vini, Samuel Rodrigues, Tamur Souza de Oliveira, Taito Luiz, Thiago Dias e Vitor Henrique Silva e Silva. Olha que irado. Oh. Ele tem Silva e Silva no nome dele. Eu gosto de nomes que tem o mesmo nome duas vezes, acho maneiro. Você queria se chamar Alex André e André? não, para com essa porra de Alex André. Eu não. Todo mundo me enche no saco essa merda. Temos a galera que doa cabelo no Scalp Solidário. Aham. Uhum. Cabelos. Temos a Denise Hernandes. Ó. Oh. Temos a Maria Ferreira, a Luana Brandão e a Franciele Schini. Muito bom. Temos Rafael Tomás dos Santos e Taito Luiz. Muito bom. Muito obrigado a todos que doaram cabelos. Muito bom. Eu só queria lembrar uma coisa, já que a gente tá falando de doação, Azaghal, para a pessoa doar órgãos, que é uma parada muito importante. Eu já vi muita gente dizer, como é que eu faço pra dizer que eu sou doador de órgão? É, a gente não é, a gente não tem informação importante dizer isso, né? Não, mas calma. Eu tô calmo, só tô dizendo que a gente não é. É porque aí começa tu me perguntar tudo. Como é que eu faço pra emplacar meu carro? Como é que eu faço pra tirar a CNH? Mas olha só, pra você ser doador de órgãos, tudo que você precisa fazer é avisar a sua família que você quer ser doador de órgãos. Mas você pode botar na sua CNH também. Não, pode botar, mas quando você avisa a sua família, eles têm o poder de autorizar a doação dos seus órgãos se você partir dessa pra melhor. Você não vai precisar mesmo dos seus órgãos. Então, tudo que você precisa fazer é falar pra sua família. Família, olha só, eu sou doador de órgãos. Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem, doem meus órgãos e salvem vidas de outras pessoas que precisam, certo? É só avisar a família, é bem simples e é muito bom. Guilherme Duarte Rodrigues, 29 anos, analista de redes sociais, São José dos Campos. E Fernanda Mapa, 27 anos, gestora de mudanças, São José dos Campos, São Paulo. Eles mandaram e-mail juntos. Ah. Casal. Certo. Mas mandaram as suas fichas completas, olha aí. Tá certo. Olá, nerds, esse não é o nosso primeiro e-mail. Olha, eles estão, sabe? Estão by the book. Vamos ao carteiraço babaca. Já moramos, nos conhecemos e vamos casar em Praga. Toma aí. República Tcheca. Olha só. A Fernanda trabalhava organizando viagens acadêmicas de MBA e o Guilherme desenvolvendo sistemas de controle de tráfego aéreo por lá. Estranho eles escreverem, né, aí. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Praga é a nossa cidade do coração e temos algumas coisas para acrescentar ao último Nerdcast. Olha aí. Muito bom. Carteirada de Praga. Além de ser uma cidade arquitetonicamente bela, o povo tcheco é bem interessante. Se diz lá que uma pessoa de 60 anos já viveu em 5 países sem nem sair de casa. Ah, caraca. Verdade, faz sentido. Sempre mudando os documentos, a moeda, o governo. A cerveja Pilsen foi inventada lá, na cidade Pilsen, né? E eles têm uma maior consumo de cerveja per capita do mundo. 163 litros por pessoa por ano. Eu não sei se isso é muito. É muito, né? É bastante. Em um ano você come. Você toma... Só a média. É média, exato. Tem quanto gente será? Que bebe menos, tem gente que bebe mais. Quero saber qual é a média do Tucano, que é essa que é a minha base. A média do Tucano é bem maior que essa. Eu já vou te dizer logo. Porque olha só, você botar aí 160, o cara bebe o quê? Sei lá, 12 litros por mês, mais ou menos. Dividido por alto. 12 vezes 12, quanto que dá? Dá 160. Isso. Viu? O Tucano bebe muito mais que 12 litros por mês. Muito mais. Não, dá 160, 144, né? É, isso aí. Tá, ele bebe mais, ok. O cara deve beber aí brincando. Ó. Se o ritmo do aniversário dele é o ritmo normal... Porra, o ritmo do aniversário não é normal, porra. Eu não sei. Mas ele bebe mais que essa média, por exemplo. Muito mais, ele bebe pelo menos o dobro disso aí. Ok. Uma vez ele foi lá na casa do Eduardo Spohr e o Eduardo Spohr falou assim: ô, Tucano, comprei, sei que você gosta de cerveja, comprei aqui pra você. Aí olhou e tinha duas latinhas no congelador. Não dá nem pra saída. Aí ele, que bonitinho, duas latinhas. Bom, ele continua aqui. Não é à toa, pois lá a cerveja é mais barata que água. É também um dos países menos religiosos do mundo. Cerca de 80% se declara ateu ou sem religião. Muitas igrejas só servem para o turismo e há inúmeras outras abandonadas. Uma dessas se tornou uma badalada bastante popular. O local é amplo, cheio de vitrais e o DJ fica no lugar do altar. Virou boate? É. Tornou uma balada. É, isso aí. É o que tá escrito. Eu pensei que era tipo badalada, não. É que você não tá lendo, você tá inventando as palavras. Caraca, com a cruz de neon ao fundo, segue o link da boate. Caraca, que loucura. É por isso que eles usam igrejas para concertos. É, pois é, verdade. A gente fez com vários conceitos em igreja lá. Como comentado no cast, enquanto os nobres viviam no castelo, os judeus viviam à beira do rio, cercados por muros e vulneráveis às enchentes que eram regulares. Por isso, Hitler decidiu poupar a cidade e fazê-la de exemplo em uma espécie de zoológico judeu. A cidade se manteve conservada e, por tudo ser mais barato, diversos filmes são rodados por lá. Eurotrip, por exemplo, foi majoritariamente filmado lá. Tinha um bairro dos judeus lá que a gente não visitou, realmente. E acho que tinha essa parada mesmo, antes. Assim como vocês presenciaram a filmagem pelas ruas de Praga, Fernanda também se deparou com a filmagem de Missão Impossível 4 na rua do trabalho dela. Ó. Olha que irado. Durante uma semana, a rua ficou interditada e acessível apenas para quem morava ou trabalhava no local. Convenientemente, ela e suas amigas almoçaram todos os dias num restaurante bem em frente às filmagens, só para ver o Tom Cruise. Um cara realmente bem baixinho, que ele diz aqui, nas longas idas e vindas do restaurante. Olha aí, muito legal quando reconhecemos pragas em diversos filmes que, em teoria, se passam em Paris, Londres, Berlim, etc. É verdade, a filmagem que a gente viu lá, eles fizeram como se fosse na Alemanha. É, trocaram, né, as placas das lojas, tudo em alemão. Ficamos felizes que gostaram da cidade, temos uma mega lista de indicações caso decidam voltar. Olha aí, Guilherme e Fernanda. Manda indicação. Manda aí, por favor. Manda lá pro Malroboto, ele repassa pra gente. Nossos guias em Praga. Não são guias, só estão dando dicas. Não são guias. Não dá essa bola toda. Wellington Tercato, 32 anos, empresário, Araraquara, São Paulo. Olha aí. Sou fã, bababá, gosto do bababá, principalmente bababá. Viagens, bababá, diversas viagens, bababá. Ele já fez várias inspiradas no roteiro. Bababá. Atualmente tenho uma rede com 15 restaurantes. Olha aí. A maioria é de culinária japonesa. Olha aí, rapaz. Gostaria de comentar sobre uma pequena canelada, embora podemos considerar que não é canelada, pois vocês não são do ramo. Quando disseram que todo salmão usado no Brasil é congelado e etc., na verdade, praticamente todo salmão usado no Brasil em restaurantes japoneses vem do Chile. Oh. E é fresco, nunca é congelado. Eu já fui em restaurante japonês que era congelado. Boa. Rio de Janeiro, deve inclusive. Deve ter, mano. Caraca, mas como é que ele vem fresco, mano? Ele explica aqui. São enviados todos os dias centenas de toneladas de caixas de isopor através de caminhões, provavelmente refrigerados, eu espero que sim. É, não é? Eles saem do Chile com 21 dias de validade. A viagem dura, em média, 5 dias. E as peças chegam nos restaurantes com ainda 16 dias de validade, ou seja, 2 semanas e 2 dias. Nos restaurantes, nós limpamos o salmão, filetamos e servimos. É um processo bem complexo, pois envolve uma viagem de milhares de quilômetros atravessando os Andes com um produto extremamente perecível. E como é consumido cru, todo cuidado é pouco. Só minha rede consome pouco mais de 10 toneladas de salmão fresco por mês. Caraca! Maluco, agora eu tô curioso. Ele nem quis fazer o jabá, olha aí. Logicamente que existe restaurantes que trabalham com salmão congelado. Ele já vem em filés limpos do Chile. Ou ainda a truta salmonada. Truta salmonada é uma sacanagem. Essa truta salmonada. Porque não tem gosto de salmão, é uma sacanagem. Se quiserem mais detalhes, posso explicar. Não precisa. Ou ah, seja, eu quero saber qual é o restaurante dele ou agora. Seja, o negócio é o seguinte: sabe quando você tá na cidade de montanha? Você tá em São Lourenço. Uhum. São Lourenço teve um restaurante japonês. É. Aí você fala: eu não vou comer restaurante japonês. Na em São Lourenço? Na montanha, longe. É longe do mar? Exato. Foda-se. É isso que ele tá dizendo pra gente. É. Foda-se se gostaria de um mar. Não veio do mar a porra da tuta. Não, veio do salmão. Mar. Não, veio lá do Pacífico, maluco. Veio do Chile. De caminhão. E o atum? Faz o mesmo caminho? Pergunta o atum. E o peixe branco? E a manjubinha? Quê? Manjubinha. O que, que é isso? É um peixinho. Tem restaurante japonês? Manjubinha? Não. Ah, então. Mas é um peixe, anyway. Ah, que merda. É só uma dúvida de onde ele vem. E a sardinha? A sardinha vem na lata. Exatamente. Sempre na lata. O pensamento na introdução era justamente a gente ter essa visão do lado de dentro, como é que é a vida do lutador profissional, cara, como é que assim, é porque quando acaba o... É muito fácil a gente aqui, vamos dizer, sedentário. Exato. Ó, ficar falando. Vocês, falem por vocês. Falando que faz e acontece. Exato. Mas como é que é você entrar no octógono pra fatalmente levar porrada? É, você pode ganhar e pode bater. Não, pode. Mas tu vai apanhar também, porque não tem, não tem tijolo lá dentro, mano. É, todo mundo revida. É, na verdade, isso, apanhar e bater é o de menos. Na verdade, quando você entra ali, tem muita coisa envolvida, né? Você ganhar ou perder uma luta faz toda a diferença na sua vida, faz diferença no seu salário, faz diferença nos seus patrocinadores, faz diferença no que você vai conseguir pra sua família, onde seus filhos vão estudar. Então, as pessoas pensam só na porrada, mas é muito mais que isso. É igual vocês, se não der certo o negócio de vocês, ou se não desse quando vocês estavam começando, vocês iam ter que deixar de fazer uma coisa que vocês gostam pra correr atrás de outra coisa. Então, cada luta é uma pressão gigantesca por causa disso. E você tá se expondo ali pro mundo inteiro, né? Pra levar crítica, pedrada, e se as pessoas gostarem de você ou não gostarem. Você tá lá botando sua cara pra se expor de uma maneira bem crua. Mas quando você tá, antes de entrar no octógono, você tá naquela preparação e tá, ou tá até entrando, é isso que tá na tua cabeça, ou você consegue se isolar disso na hora, antes da luta e durante a luta? O ideal é se isolar 100%. Às vezes passa alguma coisa na cabeça, mas Eu, assim, com a experiência, você vai melhorando a cada luta e com vários anos, né, de competição, você vai começando a isolar essas coisas, porque isso aí, na verdade, não vai te ajudar a ganhar a luta. Na verdade, é aquele negócio de, tipo, você ficar pensando em tudo que vai acontecer se você ganhar ou se você perder, essas coisas só funcionam em filme, né? Você tem que isolar e se concentrar só na estratégia da luta, é o foco do momento, é uma meditação ativa ali, você tem que estar no momento 100% o tempo todo. Se você deixar o pensamento sair, ir pro passado e pro futuro, isso pode ser uma brecha pra você perder. E a torcida, ela ajuda ou atrapalha? Ou você também consegue isolar isso? O lutador tem que tentar isolar isso, mas ela, às vezes, eu acho que ela às vezes pode desconcentrar um pouco quando, vamos dizer, a torcida começa a ovacionar ou a vaiar, porque o lutador, se ele se deixar aí pelo emocional, ele começa ou ir mais pra cima, arriscar coisas que não eram no momento pra arriscar, pra torcida ou ovacionar mais ou parar de vaiar, e aí ele pode cometer um erro também. Entendi. Cara, porque se pega emocional, você começa a... Deve ser foda, cara. Sair da técnica. Eu tô falando do ideal, né? O ideal é você ser frio e se concentrar, não deixar, mas a gente também, todo mundo é ser humano e às vezes perde um pouco essa razão. E às vezes perde também com o adversário, o cara, sei lá, provocar ou... Cara, isso é mais, eu acho mais difícil, assim, pelo menos pra mim, eu sou bem frio com relação a isso, porque a gente tá acostumado, a gente sabe, por mais que o cara provoque, nada é pior do que o cara te dar um soco na cara, né? E o cara provocando ou não provocando, ele vai tentar fazer isso. Então, a provocação não é uma arma, assim, tão grande, eu acho. Ela é legal pro público, porque chama atenção, vende a luta, mas ali na hora, eu acho que eu nunca lutei com raiva de ninguém, e vejo os lutadores também, ninguém luta com raiva, o pessoal luta com vontade de ganhar, só. São profissionais, né? Aquela luta é a mais falada, tal, não sei o quê, de Abu Dhabi. Com o Anderson. Com o Anderson, que o público ficou vaiando, porque ele fugia da luta e ele tava de brincadeira, não parecia um lutador profissional. Naquele dia, você, durante a luta, você em algum momento ficou com raiva ou conseguiu se manter? Não é aquela raiva descontrolada, sabe? Mas é aquela, tipo, vontade de ganhar muito grande, tipo, em algum momento você fala, não, vou ter que acertar esse cara, porque cara, eu preciso virar essa luta, eu comecei perdendo e tal, e vou ter que correr atrás. Mas não chega a ser aquela raiva, tipo, de nunca aquela sensação de quando você é moleque, criança, sei lá, brigou na escola, essas coisas, você fica com aquela raiva que tem gente que até chora, treme, não consegue falar, sabe? E aquilo não, aquilo é muito diferente, assim, do que uma briga, né? Em termos de preparação, Odem, a gente falou aqui preparação, você tem alguma preparação, algum ritual físico, digamos assim, antes, na véspera da luta? É dormir 8 horas, dormir 10 horas, dormir 4 horas, comer alguma coisa? Isso é uma coisa que leva em consideração também ou você não tem nenhum programa nesse sentido? A gente tem diariamente, né? Mas sim, na semana da luta é muito especial, porque você pode jogar fora todo o trabalho que você fez. Então, primeira coisa é alimentação, por causa da perda de peso, né? Que a gente baixa muito de peso, né? Então, tem gente que chega a baixar 10 quilos na semana, esse tipo de coisa. Na semana? Semana. É só tu entrar pro campeonato, Jovem Nerd. O gordinho se interessando aí, ó. Caraca, meu irmão, 10 quilos na semana. Jovem Nerd vai abrir o Clube da Luta. Clube da Luta, dieta e spa. Mas o que ele não falou ainda é que engorda tudo no último dia, né? Porque é de água, né? Na verdade, você vai baixando de peso, mas, por exemplo, eu chego na semana da luta mais ou menos com 7 quilos a mais da minha categoria, mais ou menos. Então, vamos dizer que eu vou lutar no 7,7, 8 quilos. Eu chego com 8,4, numa segunda-feira. E sexta-feira, depois de 4 dias, eu vou ter que bater 7,7 e meio, mais ou menos. Então, é água, né? Você vai perdendo. Você perde um pouco de peso, de gordura nessa semana, mas o grosso mesmo, você perde no final de água. Mas você faz aquela maluquice de roupa de borracha e ficar pedalando pra suar? Rola isso? Cara, eu já fiz tudo que é tipo de coisa. Hoje em dia, eu tenho um protocolo que funciona pra mim, mas tem gente que faz sauna, tem gente que faz banheira, que é tipo uma banheira com sal especial lá, banheira quente pra caramba com sal. O que eu faço, eu boto aquela roupa tipo de sauna que você falou, passo um produto no corpo que abre os poros e treino de levinho, um tempão assim, e aí você fica suando, vai treinando bem soltinho pra tentar não se desgastar muito e vai perdendo. Aí eu perco, sei lá, 3 quilos na quinta noite, mais uns 2 na sexta de manhã e bato o peso. Aí, Jovem Nerd, pra entrar naquele terno lá, que não quer dar mais. Eu experimentei o terno, deu um aperto, chamou no aperto a perna. O descanso na noite anterior é uma coisa importante também. Você consegue dormir, fica ansioso. Imagino que hoje em dia talvez nem tanto, né? Mas eu tô falando isso porque não sei como é que é, obviamente, no MMA, mas no jiu-jitsu tem uma coisa que a gente fala que jiu-jitsu é de dia, né? Às vezes você tá bem pra caramba, descansou, vai treinar lá, finaliza todo mundo, outro dia tu tá mal pra caramba. Então, Eduardo, fala que ele é faixa preta, por isso que ele tá falando de coisa de causa. Tô na minha, eu tô quieto aqui. Tô quietinho. O descanso tem a ver, ou como é que é isso? Da noite anterior, existe isso também? É importante descansar, não? Existe, lógico. Eu, particularmente, sempre consegui dormir bem, tanto na época do jiu-jitsu, quanto na época quando eu entrei pro Vale Tudo, pro MMA. Eu sempre dormi bem, tem gente que tem dificuldade. Uhum. Mas é um processo que vem o treinamento inteiro, na verdade, não é a última noite. Às vezes você fez o treinamento inteiro bem, na última noite você não dormiu tão bem, não quer dizer que você vá ter uma performance ruim. Uhum. Mas esse finalzinho, ele começa a ficar bem importante mesmo. Então ele começa a ter um peso maior, né? Então tem que tentar dormir bem, você se hidrata muito. Até pouco tempo atrás a gente fazia soro intravenoso. Caralho! Nossa! Minhas lutas no 77, quando eu baixei de peso, que o Tucano tava falando, eu lutei no 8-4, né, com o Anderson. E depois de um tempo eu baixei pro 7-7. E aí a gente faz bolsa de soro, vê o médico no quarto do hotel e o enfermeiro, né, você contrata quando é lá fora, e eles aplicam soro intravenoso na gente. Aí ficou proibido no final do ano passado isso, e agora é só pedialite mesmo, essas coisas de hidratação. Por que proibiram? Porque o pessoal tem, por exemplo, se achar que eu perco muito peso, eu perco 7 quilos na semana, tem cara que perde 15. Uhum. E aí começou o pessoal, às vezes, a não bater o peso, tipo, chegar na hora, deixar muito peso pra tirar e não conseguir bater o peso no dia. Isso é ruim pro evento, é ruim pro negócio, porque aí o cara vai lutar, mas, por exemplo, se for título, já não vale o título. Se for uma luta, tipo, o cara pode não aceitar o adversário, tem multa. Ah, tá aqui. E pela saúde, acho que principalmente também, porque as pessoas deixavam pra tirar muito peso, porque sabe, depois eu me desidrato até quase morrer e depois eu vou Pô, mas isso não pode comprometer a performance? Não enfraquece o cara, né? Ficar fraco? Pode piorar. Por isso que eu nunca acreditei em tirar tanto peso assim em cima da hora. Mas tem cara que se sente bem, tem cara que o psicológico fala mais forte. O MMA é um esporte também, tem muitas variáveis. Então, às vezes, pode complicar se o cara fizer 3 rounds. Mas aí o cara tá super forte, ele vai dar um soco no qual tem o cara com 1 minuto de luta. Ele fala, pô, vou fazer de novo. Aí valeu, Aí o cara, ele, na próxima luta, no segundo round, quando ele tá começando a cansar, ele nocauteia o cara. Ele fala, vou fazer de novo. O dia que ele tiver que fazer 3 rounds ou mais, aí ele vai sentir. Uhum. Isso não faz bem pra saúde, né? Porque você força muito seu rim, você força muito seu corpo. Caraca, sinistro, né? Você falou que seu background é jiu-jitsu. Uhum. Eu que tô tentando imaginar o seguinte, o UFC é uma parada, tipo, muito seleta. Uhum. Você olha para o universo da galera que treina e luta e tal, é muita gente, milhões de pessoas, e o UFC é uma parada seleta. Como é que vocês falam assim, puta, sabe o que é mais? Eu tô afim de entrar no MMA, seguir uma carreira e, quem sabe, chegar lá no UFC. Como é que isso atinge a sua mente e como é que isso muda o seu dia a dia até você chegar lá? Como é que foi para você? Bom, eu luto desde criança. Então eu fui treinar judô quando era criança. Minha mãe me colocou porque falava que eu era muito agitado, eu e meu irmão, não sei o que. Aí aquela coisa, judô e natação, aí vai treinar. Né, pra ver se... Pra cansar o moleque, né? Cansa o moleque, gasta essa energia. Era o capeta, cara, ia pra escola, só fazia merda, só tava problema. Aí minha mãe começou a tentar usar alternativas pra acalmar a gente, né? Uhum. Aí eu parei de treinar, não sei porquê, minha mãe não quis mais levar a gente, sei lá. Aí com 12 anos eu comecei a treinar Kung Fu, treinei Karatê, treinei não sei o que. Nessa época adolescente, eu vi o primeiro UFC, 93. Mira, na época do VHS que aparecia na casa do amigo. Isso, exatamente, eu lembro até hoje. Do VHS que meu amigo trouxe, vem cá, pô, tem que ver uma parada. Olha aqui. Que foda. Na verdade, eu tinha visto uma luta aqui em São Paulo, o Eduardo vai saber quem é, que era o Marcelo Behring, o Ralph Gracie, uhum, e o Renzo Gracie lutaram, que fizeram um desafio aqui em São Paulo, aquela época de desafio e tal, e bateram nos caras aqui num evento, e eu fui. Uhum. Falei, pô, maneiro, esse rapaz, eu já treinava a luta, eu falei, pô, queria fazer isso, queria me testar num evento desse, e fiquei com esse negócio na cabeça. Aí fui treinar jiu-jitsu depois, só que aí eu comecei a competir jiu-jitsu, eu já queria lutar MMA, mas minha academia não era uma academia voltada pra MMA, era mais pro jiu-jitsu esportivo, né, não era que Uhum. Algumas academias que tinham no Rio, como o Carson Grace, na época, essas coisas já eram voltadas pro MMA. Uhum. Até que, cara, eu quero lutar, acabei fazendo umas lutas, eu comecei a dar seminário fora do Brasil de jiu-jitsu, eu ia muito pra Finlândia, vou até hoje, fui pra lá já mais de 10 vezes, e os amigos meus de lá me convidaram pra lutar um evento lá, eu lutei, aí lutei antes um na Venezuela, aí comecei a seguir esse caminho, tive um empresário, o Paulo Vasconcelos, foi um cara que me ajudou bastante, começou a fazer contato com a UFC na época, e eu fui tendo essa carreira paralela do jiu-jitsu e do MMA, fiz 6 lutas invicto de MMA e já tinha sido campeão da Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, campeão mundial de Jiu-Jitsu, e aí os caras até que me contrataram do UFC, mas basicamente o que você tem que fazer, você tem que começar a lutar e ganhar, na verdade, é bem simples. Tem que aparecer, né? Você tá com 6, 7, 8, 9 lutas invicto, você começa a chamar atenção e aí você começa a ter, e eu já tinha o background, já tinha sido campeão mundial do ADCC, que é tipo o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono, e aí os caras me contrataram. Importante dizer aqui, quando ele tá falando de lutar e ganhar, ele tá falando em campeonatos. Não, exato. O cara vai na boate, quebra todo mundo, pô, agora liga pro Dana White. Cara, como é engraçado isso, né? Tinha um cara chamado Kimbo Slice lá. Ah, famoso Kimbo. É, que, porra, batia em todo mundo nas brigas de Rio em Miami. O cara foi lutar no UFC, perdeu pra um cara lá, nem lembro quem ele perdeu. Aí puseram agora no outro evento lá no Bellator, o cara lutou lá, quase morreu do coração também, com outro cara que também era de briga de rua. É, contra o Dada 500, né? É, Dada 500, né? Dada 5000, sei lá. Pô, mas o cara batia em Minion na rua, cara, fazer que é o quê? É nível zero, fica fácil, né? Tem um filme no Netflix, contando a história desse Dada 5000 aí, falando que ele era a segurança do Kimbo Slice, né? Quando o Kimbo Slice começou a aparecer bastante e tal. E aí teve a luta dele, e na mesma noite foi o Royce Gracie contra o Cam Shamrock. Exato. Foi isso? Foi isso. Aí que você vê a diferença de um atleta para um brigador de rua. Esses caras, eles ganhavam dinheiro em Miami com desafios, essas coisas, né? Eles são, tipo, o pessoal paga para ver eles brigarem. Mas você ser atleta é muito mais do que o cara brigar. Tem muita coisa por trás, né? Quando o Kimbo começou a aparecer no YouTube, um monte de gente falava, não, esse cara é destruidor, tal, não sei o quê. Exato. Luta sem luva, tal, mas não é, né? Esse cara briga, né? Não luta, ele briga. Esses caras tipo Kimbo Slice, Bob Sapp, esses caras, é mais o show business, é mais pra chamar atenção, né? Do que pelo esporte mesmo. Porque todo mundo que vê um cara desse entrar no ringue sabe que não vai durar. Todo mundo não, você sabe, mas muita gente... O cara que tá lá tomando cerveja lá nos Estados Unidos, o Redneck lá, ele fala, pô, esse cara vai arrebentar, entendeu? Não, eu acredito também no Kimbo Slice. Eu tô dizendo todo mundo que eu digo... Os profissionais que eu tô falando. A galera que tá dentro, que luta, que treina, sabe que um cara desse não aguenta. Só se for por sorte ele ganhar uma luta. Porque ele não tem técnica. Que nem aquele Paulo César da Silva, que era jogador de basquete, e ele entrou pro MMA, chegou a lutar, eu não sei se ele lutou Pride, acho que foi Pride. Isso. Giant Silva. O Giant, Giant Silva, ele mesmo. Então, ele lutava porque ele tinha 2,18 metros, e era sinistro ver um cara de 180 quilos em cima do ringue. Mas ele não tinha coordenação nenhuma, ele não tinha... Gigante, o famoso mongol gigante, é isso. Vai falar isso pra ele. O nego botava ele no chão fácil, né? A gente ficava assistindo e falava assim, caraca, que horas que a mãe dele vai entrar pra defender ele? Porque eu tô ficando com pena, cara. É que no Japão tem muito isso, os caras gostam desse freak show, né? É verdade, os caras gostam de botar, tipo, cara gigantesco, né? Na época tinha o Bob Sapp, que lutou com o Minotauro. Então, no Japão, eles faziam no Pride meio que um mix dos caras bons atletas mesmo, que era o Minotauro, Vanderlei, Sakuraba, esses caras com o pessoal mais bizarro, assim, tipo... Era um sacrifício, é um sacrifício, né? Contra ele. Dar as filhas de carne pro Minotauro pra ele se divertir. Tipo mas isso. No fundo é isso mesmo, né, cara? É um pouco por aí, sim. Agora, perguntando, nessa minha visão de redneck que eu tenho, por exemplo, entra o Mike Tyson, né? Porque tem essa porra dessa lenda do Mike Tyson no MMA, né? Há décadas que a gente ouve, Mike, né? Tyson. Desafios do Mike Tyson, caralho, nunca rola. Você acha... Hoje em dia não, porque o cara tá velho, né? Na época dele? É, você acha que ele teria alguma condição? Não, nenhuma. Nem fudendo. Mas assim, ele era um atleta excepcional. Independente dele ser um boxeador profissional, ele era um bom atleta. Ele era focado, você lê o livro dele e você vê que o cara não chegou lá à toa. Ninguém chega à toa. O que o cara treinava, o cara ficava até de madrugada assistindo vídeo de boxe. Ele conhecia todos os caras antigos, das antigas lá, desde a década de 20, 30. Assistiu VHS de todos os caras. Treinava mais que todo mundo. Era psicopata no negócio. Se você bota o Mike Tyson com um tempo, dá um ano pra ele aprender um pouquinho de defesa de queda, um pouquinho de jiu-jitsu, e der os caras certos pra ele, não um cara cara muito bom de queda, de jiu-jitsu, um cara mais que vai lutar em pé com ele, e aí você dá um tempo pra ele, aí daqui 6 meses ele luta de novo com um cara assim, e vai melhorando ele, aí você vai transformando, porque todo mundo aprende, né? O ser humano aprende. É, claro, então. Claro. Mas senão, se fosse... o cara, não, bota o cara no chão e ele fala assim, peraí, tem que contar até 10 agora. Pô, não cara, vai saber. Se fosse no primeiro UFC... Primeiro UFC era uma maluquice, vai. E aquele, quem era aquele cara que lutava com uma luva de boxe? É, mas só? Aí a gente gostava desse um freak show desse, era maneiro. Era maneiro, que parecia o Street Fighter, cara. É, tava jogando, era Street Fighter Live Action. Até as roupas dos caras, né? É, o kimono do... E aí cada um, não existia MMA, né? Uh-huh. Porque cada um lutava a sua especialidade. É. Tanto que todo mundo foi surpreendido pelo jiu-jitsu. Sim. Mas será que ele teria alguma chance ou ele ia ser surpreendido igual? Ia ser surpreendido igual pelo jiu-jitsu brasileiro. Mesmo com a velocidade dele, mesmo com tudo isso? Não, existiria a chance dele, lógico, de botar uma mão no cara entrando tal, pra dar uma queda, tomar um soco, mas seria muito difícil, cara, porque... Teve uma entrevista com, acho que foi com o Rickson, que ele falou que ele ganharia do Mike Tyson fácil, acho que foi pro Jô Soares. Rolou um desafio, não rolou? Não sei, mas na época não valia a pena pro Mike Tyson, o Mike Tyson ganhava 70 milhões por luta. Pois é, exatamente, né, cara? E ele vai se arriscar a lutar contra um cara desconhecido, quer dizer, quem gostava de luta já, né, de jiu-jitsu principalmente, de vale tudo, conhecia muito bem ele, mas ele era desconhecido do mundo, né? É, não, e o cara pode perder a carreira, né? Perde uma luta dessa, acaba a carreira do maluco. Aí ele falando a estratégia dele, como ele faria e tal, levava o Mike Tyson pro chão, ele não tem noção nenhuma do chão, finalizava ele. Aí o Jô Soares parece que pergunta assim, mas e se ele acerta um soco? Aí o Rickson, existe essa possibilidade. Porque se entra um soco, né, é um estrago. Mas as chances maiores é de... Mas essa época era muito maneira, cara. Era muito legal esses primeiros UFCs. Eu gostava. O jiu-jitsu era, tipo, luta contra luta. E era muito maluco, né? Porque os caras de pança. Os pançudos, bigodudos. Cara de bigode, velho, mano. E eu acho que o mais legal foi, cara, o negócio da cultura do jiu-jitsu brasileiro mesmo. De chegar lá fora e os caras... Tipo, uma vez eu vi um cara falar que... Tem um exagero, mas, cara, que... Mas eu vejo isso lá fora. Todo mundo sabe o que é BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu, que depois da Bossa Nova foi a coisa que mais o Brasil exportou pra fora, que é impressionante. Como os caras sabem, né? E foi isso mesmo, os caras, os gringos, eles querem, eles vão pro Rio, eles querem viver a cultura do Jiu-Jitsu brasileiro, eles querem viver que nem o carioca vivia naquela época. Tinha a parte ruim, que era aquele negócio de muita briga de rua, muita briga de cara de academia contra academia, de idiota embalada pra querer arrumar briga com os outros, entendeu? Que era um negócio muito ruim pra imagem da arte marcial, mas tem também a parada, porra, da alimentação, do lifestyle, de praia, de uma arte marcial mais relaxada, não tão tradicional quanto as outras, né, orientais, que a gente exportou e o mundo inteiro quer fazer igual. Hoje em dia você vai pra Califórnia, os caras montam tatame em parque de sábado, tudo aluno de brasileiro, e vão lá e começam a treinar jiu-jitsu, entendeu? A galera assiste e começa a treinar também, é muito maneiro isso. Ô, Damian, você lembra de, antes de ter o UFC, daquele desafio jiu-jitsu contra a luta livre, que passou na Globo? Eu acho que foi depois um pouquinho, não foi antes, não. Foi, acho que, 91. 91, o meu professor, inclusive, foi um dos caras que lutou na época, que foi, não na época eu ainda não treinava, mas que veio a ser meu professor depois que me deu a faixa preta, que foi o Fábio Gurgel. Uh-huh. O cara que lutou ele, lutou o Murilo Bustamante, que depois foi campeão do UFC, e lutou o Valide Ismael também. Valide, É só uma curiosidade, acho que a gente já falou no outro programa, mas não sei, essa cultura do jiu-jitsu da praia e tal, é curioso, porque ela surgiu, o Demer pode até falar melhor do que eu, uma segunda geração do jiu-jitsu, né? Porque a primeiríssima geração, o Hélio Gracie e tal, achava que proibia os caras. Ah, não, é surfista, é tudo vagabundo e tal. Aí a segunda geração... Hã? Depende... Ó, eu não tô fazendo julgamento de valor aqui. Né? Segunda geração, né? Qual é o cara, o Gracie, que foi lá pro Havaí, que era o surfista? O Rony, o Helson. Esses caras começaram a... E teve uma porradaria histórica nos anos 70, entre a galera do jiu-jitsu e os surfistas e tal, que foi até interessante. Os caras, obviamente, apanharam feio da galera do jiu-jitsu, e no dia seguinte tava todo mundo na academia treinando, e essa galera misturou, né? Misturou bastante. Pelo Helson até que você falou, até já fui, quando eu fui pra Bahia, eu fui na casa dele, e ele é mó figura. Ele era amigo já do Rico de Souza, de vários surfistas. Sim, aí. Isso. Acho que você já deve ter lido aquele livro do Carlos Gracie, que a Reila escreveu. escreveu, uhum. os Grays, quando vieram de Belém pro Rio, ficou bem elitizado, sabe? Eles tinham uma academia ali na Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, uhum. e o pessoal só fazia aula particular de meia hora, e tinha aula o dia inteiro. Então os caras, além de desenvolver uma arte marcial específica brasileira, até eles ainda desenvolveram uma forma de business, de negócio impressionante. Naquela época já os caras faziam muito dinheiro e davam aula pra muita gente influente, né? Tipo, Niemeyer treinou, Figueiredo treinou, Carlos Lacerda, toda essa galera. Sim. E aí, quando a molecada, os filhos deles, que foi essa geração dos anos 70 e tal, que foi isso. o Hollis, foi o Helson e tal, começou a misturar o pessoal do surf e tal, e aí virou mais essa cultura de praia, e aí já veio com a parada da dieta Grace, que o seu Carlos tinha feito, e aí o pessoal do surf também gostou, aquele negócio de vida saudável, tanto que você vai em outros esportes, é engraçado, tem um amigo do judô, os caras só comem direito quando estão pra lutar, né, campeonato. Uhum. E no jiu-jitsu a galera sempre teve a cultura de comer certo, eu lembro uma vez que tava com o meu professor, o Fábio Gurgel, e eu era, porra, louco pra comer churros, né? Uhum. E aí eu tava em Ipanema com ele, aí tinha um carrinho de churros, assim, eu fui meio que sem ele ver, comprei, eu tava com ele no Rio, a hora que ele viu, ele falou, pô, que merda é essa? Eu falei, não, eu já lutei, não sei o que. Pô, pega o cocô do cachorro ali no chão e come, que é a mesma coisa. Caraca. Qual é o seu apelido, Eduardo? É no, tijolo, no tatame. Tijolo. Tijolo. Por que tijolo? Olha aí. O apelido a gente nunca sabe a origem, né, cara? Nego bate se eu, de monta toda? Recomendo não lutar com o Van Damme, viu, ele cara? Ele não revida, ele não revida! Ah, Eduardo Espor não revida. Vamos ver, quero ver se vocês aguentarem 5 minutos de porrada comigo. Fala, tijolo! Não inclui o Demian, mas todos os três estão desafiados. Como é que foi a sua primeira luta de UFC? Tipo assim, cara, fui contratado, é uma parada realmente um negócio que eu queria desde moleque, e tô aqui, caralho, como é que vai ser? Foi diferente dos campeonatos? É, exato. Teve mais pressão? Deixa eu só falar uma parada antes que ele comece, eu imagino que sim, antecipando, porque o jiu-jitsu é engraçado, porque você pode bater, né? Então, assim, pode encarar qualquer um no jiu-jitsu, porque você sabe que se você bater, você não vai se machucar. Explicar que quer bater pra eles, né, Eduardo? É desistir, né? Você desiste, né? Quando você tá no... Sim, é sim. Bom, tem... Mas já o UFC... Eduardo tá por dentro, né? Não, pra mim é normal isso. normal bater, normal bater. Tijolo. E aí você... Pra tomar um soco na cara deve ser diferente, né? Então não sei se tem essa diferença. É, lógico, a gente já tava treinando pra isso, mas... Uhum. E quando eu lutei UFC, eu já tinha lutado outros eventos, até grandes. Eu já tinha 6 lutas de MMA e já treinava com ele. Já tinha treinado bastante com o Vitor, quando o Vitor morou em São Paulo, fez até com o Anderson, que o Anderson veio treinar com o Vitor, mas ainda não tava nesse meio. Aí quando eu entrei, foi mais a emoção de estar no evento que eu via desde criança e vi o Royce lutar tal, e então foi mais controlar esse negócio de não deixar me desequilibrar, mas foi muito maneiro. E aí eu fui lutando e fazendo muito jiu-jitsu mesmo lutando no UFC. E um dia foi até legal que eu encontrei o Royce, que era um dos únicos gays que eu não conhecia na China. Fui no evento lá e ele tava também, tava uma galera, e eu falei, pô, é um prazer, não sei o que, sempre quis te conhecer, ele falou, pô, você que é o novo Royce Grace, que a galera tá falando. Você finalizou bastante gente com o Mataleão, né? Exato, e aí, pô, é muito legal isso, né, do cara que você fez você começar a querer fazer as coisas e ir atrás, e nessa mesma viagem o Reizo, que foi o cara também que assisti moleque, pô, me chamou, falou, vem aqui, aí levou, tipo, com os outros caras no quarto dele lá no hotel, me mostrou umas técnicas, falou, ó, faz isso aqui, vai ser melhor se fizer assim e tal, então isso... Caraca, que irado. Maneiríssimo. Essa oportunidade que a luta me deu de conhecer todas essas pessoas foi muito maneiro. Não só da luta de fora também, né? De outras coisas. O Alexandre, você perguntou como é que foi a primeira luta dele de UFC. Ele ganhou simplesmente a finalização da noite, né? É, nas 5 primeiras, em 4 eu ganhei a finalização da noite. Foi logo depois disso que eu encontrei o Royce. Maneiro. A quinta foi o Sonnen, aquela que você falou. Uh-huh. Maneiríssimo. Com o triângulo, né? Exato, exato. Quando você tá no chão, obviamente, se a sua modalidade é jiu-jitsu, você vai procurar sempre levar pro chão, né? Uhum. E é assim, muita gente que é leigo e aí passa na sala enquanto tá passando, e aí vê assim, tipo sua assim, sogra. Esses caras ficam aí se agarrando. Tá falando da sua sogra? Sei lá, cara. Eu tô falando um comentário genérico. Uhum. O que acontece na mente do lutador quando você tá no chão? Parece que nada tá acontecendo, que os dois estão parados, mas o que tá acontecendo naquela hora? Então, é o Eduardo que treina, por exemplo. Você sabe que o jiu-jitsu, por exemplo, diferente do boxe, o boxe tem lá direto, jab, upper, cruzado, não sei o que, tem meia dúzia de golpes. Muay Thai tem mais um chute, não sei o que. O jiu-jitsu, cada dia você chega na academia, tem um aluno que fala, olha, inventei uma posição um pouquinho diferente daqui. Olha essa posição nova. Então, é uma arte marcial viva, assim, todo dia inventa uma coisa nova. Então, sei lá, tem uma finalização. Olha essa finalização aqui. Outro dia o Alex me mostrou um negócio, o Alex Atala, que é o chefe que treina na academia, lá, que eu nunca tinha visto. O cara que nem é profissional, que vai lá porque gosta, falou, olha essa chave de pé aqui. Aí ele falou, ah, eu meio que desenvolvi daqui, o cara me mostrou dessa situação e eu tô fazendo. Então, assim, tem 300 mil opções, é que nem um xadrez mesmo. Uhum. Então, quando você tá no chão, a primeira coisa, você tá tentando processar aquilo tudo. Você não vai lembrar de todas, mas você vai tentar sentir e usar que melhor encaixa pra aquela situação. Responder ao movimento do adversário, né? Essa que é a diferença de um direto, por exemplo, porque você, a tua posição vai ser de oportunidade conforme não só a posição do adversário, como o próprio ângulo que ele tiver, que vai variar bastante, né? Tô falando... o ângulo, a distribuição de peso, às vezes ele vai fazer uma posição que você nunca viu na vida, você vai ter que sair no instinto, ou não sair, você vai ser finalizado, ou... Só que o jiu-jitsu, ele requer um pouco de, que nem você falou, às vezes a pessoa tá ali no chão meio parada, tal, e chegando numa situação, e quem não entende, quem não viu, acho que é só o cara se agarrando ali, e às vezes não, pra quem não conhece luta, às vezes não fica tão emocionante quanto dois caras trocando soco que sabe que a hora que um acerta não precisa pensar muito pra saber que um tem que acertar e o outro tem que sair, entendeu? Agora, uma bela exemplo disso é a guarda, né? Porque quando o leigo vê que você tá fazendo guarda no teu adversário, guarda no adversário é quando você tá com as costas no chão, mas as pernas entrelaçadas na cintura do adversário, né? Vamos dizer dessa forma. O leigo olha e vê que você tá no chão e vai te dizer que você tá, esse cara tá na pior, tal. Na verdade, é uma posição considerada por muitos melhor até do que a montada, a guarda, né? Porque você ali pode raspar, pode inverter e pode finalizar ali. Então, acho que é um exemplo disso. E é um grande diferencial do jiu-jitsu, a guarda, né? Nenhuma arte marcial tem uma guarda assim tão eficiente quanto o que a gente tem. De saber jogar por baixo bem, tanto pra inverter a posição quanto pra finalizar mesmo. É porque, vamos dizer, você tá na posição lá no chão, aí você tenta pegar o cara em alguma posição de finalização. Uhum. Aí o cara, não tô conseguindo porque ele tá defletindo aqui a minha tentativa. E aí o que acontece? Na tua cabeça tem um catálogo de outras coisas que você pode experimentar? Como é que funciona isso? É, cara, igual um músico, o cara que toca jazz, sei lá, o cara vai improvisando, entendeu? Conforme o que vai saindo ali, o cara tá numa jam session lá, com que o cara vai tocar, o outro da guitarra vai tocar, do baixo, e a mesma coisa, o cara vai te dando ali as opções e o que você vai jogar, a peça que você vai jogar, só que se você conseguir jogar à frente do cara, você vai conseguir ganhar dele. É engraçado porque quando você treina, você vê realmente que é isso. Você vê todo dia na academia cara de 60 quilos batendo em cara de 100, 120 quilos. E não é porque o cara de 60 é mais forte, é porque ele sabe jogar três jogadas à frente do que o outro. O outro demora mais. Tem mais repertório, né? Exato, mais repertório, sabe usar o repertório melhor. Não é uma arte marcial de mente vazia, só do momento. Muito pelo você contrário. Você tá com a sua mente trabalhando o tempo todo ali, né? É uma mente no momento, é óbvio, né? Você tem que estar pensando e prevendo. Você treina bastante, você tem sua mente trabalhando o tempo todo, mas na hora, quanto mais focado e com a mente vazia, parece que a posição vai sair melhor. Naturalmente, entendi. É só a queda que eu dei no Sonnen lá, que o Tucano falou. Foi uma coisa que apareceu na hora, eu não pensei eu vou dar essa queda, né? No jiu-jitsu esportivo, às vezes tem um pouco mais de tempo de pensar. Agora no MMA, o negócio é mais rápido, então... Você treina justamente pra as coisas saírem automáticas, né? Automáticos, exatamente. Quando o Tucano até perguntou de ritual pré-luta, até isso é uma coisa que a gente faz bastante no vestiário, antes de entrar pra luta, é repetir posições que podem acontecer na luta, porque chegar na hora, às vezes, tá no automático. Principalmente se você levou um soco, alguma coisa que você já não tá racionalmente com velocidade de pensamento tão natural, entendeu? Você já começa a ficar meio lento, você tem que ter essas reações automatizadas. E só que isso é uma gama muito grande, né, de possibilidade. Vale a puxada de orelha pra galera que treina e o professor coloca a posição, os caras fazem três vezes e vai beber água. Tem que fazer 20, pelo menos. Olha aí. Bastante. Tijolo. Exatamente isso. Quais são os seus golpes, suas posições preferidas? Você falou Ezequiel. O que é Ezequiel? Como é que eu vou te explicar? É uma espécie de um matalhão pela frente, posso dizer assim? Não sei. Um garrote, algo do tipo. E na meia guarda, porque eu acho melhor ainda do que a montada, você encaixa... Não há blotino. Não vai. A gente não vai entender sem referência visual. Depois eu finalizo vocês aqui, não tem problema. Tá bom. Enfim, pra mim essa posição é a melhor finalização, eu acho. Vem cá, o Sonnen ficou falando que você ia chafurdava na lama no Brasil, tomando aquela merda toda antes da luta? Não, cara, o Sonnen, ele na verdade era um cara engraçado, um cara inteligente pra caramba. E obviamente as coisas que ele falava, ele tava zoando, ele tava fazendo piada, né? Tipo, uma vez ele falou, cara, eu ri pra caramba. E ele falou, pô, eu falo isso, mas os caras acham que é verdade, óbvio que eu tô zoando. Que ele falou que conheceu o Minotauro e o Minotauro, o Rodrigo e o Rogério, quando eles chegaram nos Estados Unidos, e que ele viu a primeira vez que eles viram um ônibus que eles não conhecem. Que pariu. Aí o repórter ria e ele falava, é verdade, eu vi o Big Nog, né, que é o Minotauro, fazendo carinho no ônibus, enquanto o Little Nog, que é o Rogério, tentava dar uma cenoura pro ônibus comer, porque eles não sabiam... Porque eles nunca tinham visto aquilo na vida. Eu vi. E obviamente, tipo, ele fazia com uma cara séria. Cara, eu morri de rir. Eu contei isso pro Rodrigo e pro Rogério. Eles tinham ouvido também o Minotauro e o Minotauro. Eles riram também. Falaram, pô, esse cara é um filho da puta. E deram risada. Nosso meio de lutador é um meio que tem muito cara que não entende ironia, entendeu? Então... pra não dizer... às vezes é complicado. Você vai, por exemplo, lógico que não todo mundo tá longe disso. Tá? Se eu falar isso, os caras me matam. Mas quando eu vou postar um negócio, por exemplo, no Twitter, no Instagram, eu tenho que pensar muito e eu já fiz ironia que não dá certo. Muita gente não entende, é complicado, não é? Tipo, não é só no meio dos lutadores, não, cara. É geral. Exato. Aí você fala, cara, não é possível que o cara não percebeu que eu tô zoando, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu prefiro ser mais óbvio, assim, e menos, eu falo, deixa eu fazer isso, deixa pros meus amigos isso, porque... Esses caras têm que existir, cara, eles são personagens, é isso, né? Que eu ia perguntar, exato. Eles são, que nem o McGregor, né? Fala pra caralho, a gente fica com raiva dele, mas tem que ficar com raiva de alguém. É isso que dá gana de ver a luta, né? De porra. Se você gostar de todo mundo, né? Todo mundo é nosso cara. Não, eu acho que... os caras me perguntam isso, mas você não acha que tem que falar? Eu falei, não, acho que cada um tem seu estilo. Se eu for dar uma de Sony ou de McGregor, vai ficar falso, porque não sou eu, entendeu? Então você tem que ser você, é o seu papel. Senão fica um negócio ridículo. Mas é maneiro, entendeu? O Conor, eu nem acho um cara com tiradas muito inteligentes. Ele é só chato, mas ele vende. Mas o Sonnen era um cara que tinha tiradas inteligentes. Uma vez a gente tava dando uma coletiva, eu ia lutar com o Bisping, aí acabou caindo essa luta e o Sonnen ia lutar com outro cara no estádio do Chicago Bulls, lá em Chicago. E a gente foi lá pros Estados Unidos fazer uma coletiva. E aí um cara perguntou na plateia pro Dana White, Dana, quando vocês vão vir pra Chicago de novo? Faz tempo que vocês não vêm, não sei o quê. Aí o Dana respondeu, o Sonnen pegou o microfone e falou, peraí, Dana. Ele falou, então, é quando eu e o Dana decidimos em conjunto com o UFC vir pra Chicago, não sei o que, a gente pensou em fãs como você, não sei o que, tipo, o cara, sem noção, assim, sabe, tirou o microfone do cara, foi falar, mas ele era engraçado, cara, ele era um cara, tinha umas tiradas boas. Quanto do show business existe? Porque é um show, né? No final é um espetáculo, tem que vender ingresso, tem que vender PPV, essa porra toda. Uhum. Existe uma orientação, tipo... Do UFC? Tipo, a luta tem que ser maneira, vamos fazer a galera vibrar, sabe? Existe esse tipo de orientação e pressão? Não existe nada pra gente, tipo assim, discuta, bate boca com o cara, isso não existe, porque os caras não são bobos também, eles sabem que Estados Unidos é cheio de negócio de processo, aí o cara sai na porrada ali na pesagem e dá um problema, e os caras falam, não, mas o UFC que mandou. Então, pelo contrário, os caras até falam, vocês não são pagos pra lutar hoje quando você vai fazer a pesagem. Respeitem o público, respeitem o evento, respeitem vocês, vocês são pagos pra lutar amanhã. Agora, a pressão por uma luta empolgante, sim, entendeu? Luta de você se arriscar ao máximo. Isso eles sempre pedem pra ser uma luta que levante o público, tá? Agora, pressão pra fazer esse tipo de negócio, não. É lógico que quando você vê que tem pessoas que fazem, são recompensadas. Então, isso acaba sendo um incentivo pra quem gosta gosta de fazer, mas não existe nada deles falando, ó, vai lá e xinga o cara, enfim, briga com o cara na pesagem, isso mas, não. Mas você acha que, assim, essa cara de mal que todo mundo tem que fazer na pesagem, sem encarar o outro, cara, tudo bem, faz parte da atenção da luta. Costar já na testa, tem umas peças numa luta, né? É assim, isso é mais pro público ou é mais pra tentar minar o psicológico do outro? Como é que, assim, qual é a sua visão dessa pré-luta que você fica cara a cara e fica aquele climão de porradaria? Eu acho que aquele cara a cara da pesagem é, acho que é mais pra tentar minar o adversário mesmo. Você olha no olho dele pra sentir, se ver se o cara tá, quando ansioso o cara tá, quando nervoso o cara tá, se o cara tá com medo ou não, mas é de quando ninguém tá com medo, cara. Você olha. Caras mais experientes, isso eu não me lembro de ter acontecido, mas eu já vi, cara, não na pesagem, mas na luta mesmo, né, na hora que tá se cumprimentando, o juiz tá falando as regras e tal, cara que perde a luta ali, pelo menos pra plateia parece que perdeu a luta ali. Por quê? Na encarada. E o cara baixou o olho? É tipo assim? Tipo isso, assim. Então, Tucano, é difícil falar isso, cara, porque você vê que tem cara que baixa o olho toda, por exemplo, o Aldo é um cara que nunca olhava na cara do cara e metia porrada em todo mundo, então é difícil, tem cara que não gosta de olhar no olho do cara e ganha, tem cara que olha aí com cara de mal e perde, é que a gente acaba lembrando. É mais a impressão pro público, né? Exato, você fica com uma memória seletiva de tipo, o cara que encarou e olhou feio o Tyson, não sei o que, ganhou. Uhum. Mas, às vezes que o Tyson perdeu, ele também olhou feio pro cara, entendeu? Sim. É. Agora, tem uma coisa que aí é nítido, é o cara olhou feio na pesagem, olhou feio no começo da luta, tal, não sei o que. Tem uma hora no meio da luta que a cara dele muda. Quando ele percebe que ele tá tomando porrada, ele não sabe de onde tá vindo. O Tucano fala isso, olha só, ele fala assim, olha a cara de mal no início da luta, aí daqui a um minuto e meio, olha a cara de cu, olha a cara de cu. Porque o cara fica desnorteado, né? A expressão da pessoa muda completamente. É engraçado ficar prestando atenção nisso. E na perninha, quando o cara é nocauteado. Porque o cara, quando é nocauteado, ele nunca cai com a perna certa, né? Tá sempre torta a perna. Impressionante. Sabe o que eu tava pensando aqui? Não tem nenhum lutador índio, né? Nativo, indígena. Seria maneiro, não seria? Um super Apache? Dança com lombos, assim. Só cara. Tomahawk. Um Tomahawk. Tu tá querendo que seja WWE, né, cara? É isso que você tá querendo ver. O cara entra com cocar, né? Não, machadinho. Mas aí tem que ver o Village People, né? Também. Quero entrar na mente do lutador em vários momentos que a gente acha clássico. Por exemplo, a entrada, uhum, a música, a galera, quando vê você, vem andando e tal, dá de cara lá com o Sarney, que bota o... Sarney não tá mais, né? Não tá mais. que passa a vaselina. Sarney continua vaselina pra caralho. Sarney tá aí, exato. Na verdade, nunca foi. Esse Sarney participou de um filme. Porra, do Creed. Ele tá no Creed. Ele tá no Creed. Quando ele aparece no Rock 6, outro dia eu vi de novo, ele aparece... Ah, é o Stitch que vocês estão falando? Isso, né? Sarney. Ele é cara do Sarney. O que se passa na sua mente na hora da entrada? Uhum. Que começou o show. Antes você tá lá dentro, no vestiário e tal, mas quando começa o show? Como tu começa a tocar a musiquinha. Qual é a música que toca quando você entra? Numb, do Linkin Park. Mas você que escolheu. Foi eu que escolhi. Olha aí. Eu entrei com outra já. Antes eu entrava com uma música do último dos Moicanos, que era só instrumental. Olha aí. Aí. Olha a música que eu tô falando. Aí. Era índio, né? A gente pode escolher uma música? Não. É muito, muito pessoal. Só escolher isso. Que música? Que não, cara... tipo assim, olha só, olha, dia, hoje ele pode... Olha Jovem Nerd. Não, tô perguntando. Michael Bublé. Michael Bublé. O cara ninguém vai entender nada, ele chega lá, pá, enfia porrada aqui. Cara, pode funcionar, hein? Pode desequilibrar o adversário. Cara, caralho, que porra que é isso, cara? Tá tocando Michael Bublé? Qual música do Michael Bublé você escolheria? Não vou entrar essa parada pra muito pessoal, eu tô só zoando. Muito pessoal. Não, o cara que escolhe a música dele, cara, ele tem que estar. Tá, né? Qual seria a música do Jovem Nerd se ele fosse do MMA? Participar? Eu? É, você. Qual a música você escolheria? Aquela coisinha mais bonitinha. Vamos foder. Eu escolheria a melhor música do essa mundo. Vai dar de Marcha Imperial. Não. Que vergonha, vai cair. Eu de Bohemian Rhapsody. Que bosta. Nossa senhora. Imagina o Jovem Nerd dizendo Mamma Mia, Mamma Mia, cantando. Porra, essa música é foda, compadre. Versão dos Muppets ainda, né? Com o animal... Jovem Nerd, ele com o lutador, excelente podcast. Boêmia Rhapsody, cara. Ai, ai. Esse é o Jovem Nerd. Tinha um cara que entrava com outra música do Queen na época do K1, não era nem do Pride, cara. Que era o Andy Hug. Agora esqueci qual que é a música. Ah, devia ser a We Will Rock You, não? Essa é maneira. Essa já entraram, mas não era essa, não. A entrada do Pride era mais maneira, né? É difícil falar isso porque eu tô no UFC hoje, mas. É verdade. Eu fui assistir um Pride, cara, que eu lutei lá no Japão Jiu-Jitsu, no Tokyo Dome, lá 70 mil pessoas. Foi uma das coisas, um dos shows. Caralho! Independente de ser show, de luta, se fosse de música, de qualquer coisa, mais impressionante que eu já vi na minha vida, cara. É um negócio muito maneiro, a música, os telões lá, era começo da primavera, então os caras, o japonês, ele tem, né, a cultura dele, um negócio lá, com o negócio do início da primavera e tal, e porra, o telão caiu umas flores, assim, aí começava a tocar umas músicas, era muito, eu nunca vi um negócio daquele. Tu, cara, você entraria com que música? Eu entraria com Another Body Murder, do Faith No More e Booyah Tribe. Boa música. Boa, excelente música. Vocês são muito previsíveis. Porra, eu nunca falei dessa música num Nerdcast, eu acho. Mas e aí, o que que tá passando na sua mente quando você tá entrando na porradaria da música? Na verdade, todo mundo pergunta isso, se é a hora que você fica mais nervoso, a hora que você entra lá no corredor, a hora que fecha a grade, você vai começar a luta, mas a maior ansiedade, o maior nervoso é durante o dia da luta, no hotel, você esperando, a semana da luta em geral, mas o dia da luta é muito complicado, porque você tá no hotel sem ter o que fazer e você quer lutar logo, você quer terminar aquele negócio que você tem que fazer, entendeu? Ah. A hora que você tá no vestiário, já começa a ficar mais controlado o negócio, você já sabe que você vai aquecer tal hora, vai fazer a mão lá de bandagem tal hora, e aí a hora que chama, lógico, você dá um nervoso, você começa a aquecer e você entra, mas eu tento focar, não olhar muito o público, porque é muita gente, né? Eu já lutei, sei lá, pra 23 mil pessoas no Canadá, e vai ter agora o que eu vou lutar o próximo, 40 mil pessoas em Curitiba, lá no... Porra! Curitiba? Vai rolar, caraca! No final... Maio. Em maio, isso? Maio? Caraca, a gente tem que... Tô ligado, já tô ligado nisso. Estádio da Arena do Atlético Paranaense. Vai ser gigante. 40 mil pessoas, eu acho. 40 mil, exato. Caralho! Então esses eu nem olho. Eu tento, tipo, meio que fechar o olho e só concentrar no que eu vou ter que fazer. Eu vou pensando, tentando passar o filme de, tipo, eu vou cumprimentar, vou começar assim e tal. Porque o que você trabalha dentro da sua cabeça, né? Tem técnica de psicologia esportiva, de visualização. Você visualiza já o que você vai fazer e aí vai sair melhor na hora que você tem que fazer mesmo, né? Você já consegue ensaiar isso dentro da sua cabeça. Mas aí isso não muda de acordo com o movimento do adversário? Às vezes você tem que mudar a estratégia? Exato. Exatamente. Tijolo. Vamos ver o que vai ter. Não, eu quero saber a sua música. Não, silêncio total. Sem silêncio música. Total. Silêncio total. Sem música. Sem música. Mas você entrar fazendo... O marcha fúnebre. Pode ser um ponto, né? Ah, caralho. Pro tijolo tinha que ser The Wall. Eu queria fazer uma pergunta pro Damon, que é o seguinte: você é uma figura pública, né, cara? Uhum. Isso na rua, assim, né? Isso intimida a galera ou tem uns babacas que chegam até você e, sei lá, te xingam, ou te provocam, né? Só pelo fato de que você é uma figura pública, até covardemente sabendo que você não pode ou não deveria fazer nada. Isso acontece com você como é que você lida com isso, cara? Então, isso é engraçado que você perguntou, porque tem duas situações: Brasil e Estados Unidos. Comigo aqui no Brasil, pelo contrário, a galera é sempre muito gente boa, a galera, cara, trata super bem. Quando se reconhece, nunca vi cara chegar mesmo bêbado, sei lá, chegar e só de brincadeira, assim, pô, vão lutar, mas nunca, tipo, um negócio... Daquele soquinho no pâncreas, assim, né? É, exato. O peixe empurra a cara, assim. Nos Estados Unidos, uma vez eu ouvi os caras estavam falando, não sei quem era na época, não sei se era o Liddell, um dos caras lá, que o cara andava com segurança. Eu falei, pô, meu cara, lutador, primeiro que ninguém vai querer arrumar briga com o cara. Os caras gostam, cara. Falou, mas americano, os caras são chatos quando bebem e mexem com o cara, porque eles sabem, lá tem a cultura que ninguém encosta a mão em ninguém. Se você bater em alguém, não precisa ser lutador, você tá ferrado, você vai ser processado e vai perder a razão. Não contaram isso pro Mike Tyson, né, cara? Mas você não tá com ele, né? O que ele pegou na vida dele. Então, lá tem muito cara folgado, porque o cara quer fazer graça pros amigos dele, ele sabe que o cara, lutador, não vai reagir. No Brasil, já é mais terra de ninguém, como diz um amigo meu que mora lá fora. Então, o cara nunca sabe, pô, o cara é lutador, ele não vai bater, mas vai que ele não tá nem aí, não sei o quê. E no Brasil, aí o cara conhece o delegado, aí não sei o quê, entendeu? Então, tipo, no Brasil, a galera meio que, acho que não confia tanto na lei, que a lei vai dar certo, então, não arrisca muito. Lá fora, eu já vi cara arriscar mais. É, além do processo, você também tem a sua imagem, né, pública, isso que é o pior, né, isso que, não sei se é o pior, mas é algo... Com você já aconteceu alguma coisa que você teve que segurar onda, ou pessoalmente, você pode falar pra gente? Não, posso, porque, cara, eu sou muito tranquilo, eu nunca tive problema nenhum, nem na escola eu brigava, cara, poucas brigas eu tive, assim, nunca fui de brigar na rua, nunca, pelo contrário, tinha amigo meu que saía, cara, eu nem gostava de sair com o cara, um chato, cara, o cara bebia, o cara queria arrumar briga com todo mundo, aí eu ia lá separar. Ah, eu conheço gente assim. Nossa, cara, eu já não gostava muito disso aí. O cara, porque o cara toda vez bebia e ficava agressivo. Aí eu ia lá, separava a briga, não sei o que. É, eu sei. I know. Mas justamente sobre esse negócio de apanhar, a gente que é leigo aqui, você vê a galera tomando uma porrada, umas porradas ali na cara, tá no chão, tomando cotovelada na cara, ou mesmo em pé, pisão. Sim, como o cara tá vivo depois disso, assim, a gente se imagina, se eu tivesse aqui, era uma porrada dessa chão. Assim, existe treino pra tomar porrada e aguentar? Não, aguentar, não existe, tipo assim, aguentar mais um soco na cara do que outro cara. O que existe é o seguinte, o cara muscularmente é mais preparado por ser atleta, então, tipo assim, o pescoço tem mais músculo, vai segurar mais a cabeça, então ele vai mexer menos o cérebro. Existe a reação, o cara é lutador, o cara tá acostumado, o soco tá vindo dali, eu tenho que tirar um pouquinho a cabeça pra esse lado, eu vou sofrer um impacto um pouco menor, essas pequenas coisas não dá pra ver. Uhum. E tudo vai junto com o cara, é mais forte, mais preparado, e aí ele, tipo assim, talvez um leigo ficaria ali parado, tomaria um soco e teria um impacto de 100%. Um cara que é lutador, você acha, ele tá tomando soco forte, mas ele puxou a cabeça um pouquinho pra trás, ele já tinha 50% daquele soco, então isso que seria o cara que é, você poderia dizer que é, tipo, ele tá preparado pra apanhar também, mas não é que existe calejamento pro cara tomar soco na cara, entendeu? Tipo o Homer Simpson, né? O Roy Nelson é um cara que aguenta um pouco, né? Mas ele já foi nocauteado ridiculamente, mas ele geralmente costuma aguentar ou não. Rock Balboa também, aguenta pra caralho. Rock Balboa, a gente aprendeu com Rock Balboa. Tem cara que fisiologicamente aguenta mais, mas aí que acontece? Esse cara uma hora vai tomar um nocaute, e é engraçado isso. O cara começa a desligar, tomar nocaute cada vez mais, depois que ele toma o primeiro. Parece que o corpo começa a se proteger, começa a apagar mais rápido. O corpo saca, né? O cara tá levando porrada na cabeça e tá lá, em pé. Aí um dia ele toma no queixo e desliga. O corpo é essa. Esse é o caminho, amigão. Pra preservar a história. O cara, a mão chega perto, o corpo já shutdown. O corpo começa a desistir antes, entendeu? Exato. O cara cai de se levar. Então, mas, por exemplo, você já tomou uma porrada dessa que durante um segundo apagou e você, caraca, pra aí, onde é que eu tô? É, ou então não apagou, mas deixa você desorientado. Como é que funciona isso depois? Eu mexi nessa imagem de luta agarrada. Uma vez, foi a primeira luta que eu perdi. Eu vim invicto e aí eu tomei um soco que eu apaguei no ar, caí. Na hora que eu bati no chão, eu acordei. Mas aí os caras já estavam parando a luta. Mas foi a única vez, assim. Eu não cheguei a apagar de, tipo, ficar sem consciência e mole, assim. Isso não... É aquele Nate Marquardt? Ele mesmo, essa luta. Essa luta foi a minha primeira derrota e ele vai até lutar em Curitiba também. Ele é parrudo, né? É, ele era muito bom. Ele deu uma decaída, mas ele era muito bom, e depois foi campeão de um outro evento e tal, mas essa foi a única vez, assim, em luta e mesmo em treino, mas cara, eu quero usar minha cabeça e tem muita lesão crônica que a gente não sabe o que é, por exemplo, no claro. Futebol americano agora os caras sabem o que acontece com os caras, né, cara com cérebro quando morre com 60 anos, com 50 anos, com cérebro de 90, de Alzheimer, entendeu? E isso pode acontecer também na luta, menos do que no boxe, né, porque não é só porrada na cabeça, mas por isso que eu gosto do jiu-jitsu, é um esporte, é uma arte marcial mais inteligente, te preserva mais, né? Uhum. É só ter uma porrada na cabeça e depois, cara, você vai ficar com Alzheimer 10 anos antes do que você ficaria, entendeu? E... Eu diria que a arte marcial, com todo respeito, a mais inteligente de todas, eu diria, assim. É até um pouco triste pensar que muito associado à porradaria, a pit boy e tal, né? Que é uma coisa mais sem conteúdo. Eu já fiz karatê, já fiz kung fu, já fiz muay thai, judô também, mas eu acho que o jiu-jitsu acho massa mais inteligente, por isso que você estava falando, porque ele depende não só das posições, mas como o movimento do adversário, você vai interpretando o ângulo que ele tá, é importante também, e pequeno é o que a gente chama de pulo do gato, né, você vê de repente tem uma posição que você vai encaixar tal, e ela não é bem assim, não tá funcionando porque você não tá da maneira correta, né, não tá com detalhe correto, então é um esporte muito muitíssimo inteligente, na minha opinião. It's dark and hell is hot. Ain't no sunshine when it's home. Quando você lutou com o Anderson Silva? Ih, cara! Qual o problema? Lá vai uma polêmica, Jovem Nerd. Que polêmica, tem polêmica. Eu já falei, cara. Mas você não é polêmico, Tucano. Não, não, é uma curiosidade mesmo. O Anderson ficou fazendo aquelas firulas dele. Ficou fingindo que era aranhazinha no chão. Ficou fazendo glu-glu e aí na tua cara. Isso, caralho, que palhaçada. Dá uma raivinha do cara ou tipo assim. Raivinha? E tem uma hora que ele ficou parado, de guarda baixada. Ele faz isso. Ele ficou, vem. E aí você ficou estudando o cara. Tu não foi pra cima. Porque tu sabe que é uma armadilha isso, né? É, exatamente. Eu sabia que ali, a guarda baixa, na verdade, é o cara, ele não precisa da guarda pra se defender. Ele se defende com a perna saindo, entrando. Uh-huh. Então aquilo dá mais visão pra ele enxergar o que vem. E ele controla muito bem a distância em pé. E o jogo dele é esse, é desestabilizar o cara durante a luta. Então eu sabia que eu não podia cair na pilha de jeito nenhum. Mas dá vontade de cair na pilha? Vontade dá, mas cara, você tem que se controlar ao máximo. Porque se cair na pilha é que você vai tomar um nocaute. Eu não sei se já viram a luta dele com o Forrest Griffin, que ele ficou fazendo essas coisas. A hora que o Forrest saiu correndo pra dar soco nele, ele andou pra trás, meteu uma mão, o Forrest caiu igual cruzando a perna. Então, eu sabia que era o jogo dele. Mas nessa luta, apesar dele ter vencido, ele saiu pior do que você, né? Porque a imagem dele ficou... Perdeu por pontos, né? Eu perdi por pontos, mas o cara tem razão disso. Aconteceu isso mesmo. Quando eu saí, muita gente veio falar, pô, você foi guerreiro, pô, não sei o quê. E a imagem dele saiu muito ruim. Foi a primeira luta que a imagem dele, né? Ele era um cara que era só ídolo. Foi a primeira vez que o pessoal começou a não gostar dele, né? Uhum. Eu li aqui no Wikipedia que o Dana White ficou puto com essa luta. Por causa do comportamento dele. Falou que ficou envergonhado, que não era coisa de... Envergonhado não ficou, que o dinheiro tava lá. Mas... Mas, ó, o negócio do dinheiro é verdade. O que aconteceu? Os sheiks que estavam lá assistindo a luta, que estavam investindo também, investem, tem porcentagem no UFC, levantaram e foram embora, entendeu? Ih, caralho, cena de filme, hein? Caralho. Sheik levantando e embora? Fudeu. É o dinheiro voando, amigo. Exatamente. Então não ficou tão feliz, né? É por isso que o Dana White ficou puto. Olha aí, por isso que me entregou o cinturão. Cara, eu não tenho problema nenhum de falar dessa luta, eu já falei 300 mil vezes e vou ter que falar até o... da minha vida, né? Não tem jeito. Uhum. Aquela porrada de perna dele que dói mesmo. A porrada do que o Steven Seagal ensinou pra ele, essa? Não, ele dá aquela porrada que quebrou a perna dele. Aquela canelada que ele dá. O que tem? Qual é a força daqui? Dói muito aquilo? Ele não queria de jeito nenhum que eu levasse ele pro chão, que era a minha especialidade, é o que ele não queria. Sim. Então ele não me chutou muito, mas o jab dele, que foi a mão da frente, é muito forte, cara. É muito forte. Eu nunca vi alguém dar um jab tão forte. Ele tem a distância muito boa e parece uma pedrada mesmo. Foi o que foi me machucando durante a luta, foi enchendo meu olho, tudo, porque realmente ele tem um controle de distância muito bom, e naquela época ele tava no prime dele, né, que o pessoal fala, na melhor fase da vida dele. Sim. Então, não é à toa que ele foi considerado o melhor de todos os tempos, ele não é à toa que o cara chegou onde chegou, o cara treinou muito, é muito habilidoso, tem um dom e treina demais também, treina certo, e desde criança passou também por muita coisa, passou muita dificuldade pra chegar lá, não só dificuldade que eu tô falando da vida, mas de sair de evento, entrar em evento, mudar de evento, briga de equipe. Antigamente você saia de uma equipe, os caras queriam te matar, né, cara? Então, ele saiu da Shootbox, os caras perseguiam ele. Aí, não só te matar de porrada, mas politicamente, tipo, você vai fechar o contrato com o evento, os caras falam, pô, você não vai fechar com esse evento, senão a gente não fecha mais nenhum lutador nosso. Isso acontecia muito, sabe? Dos caras te ferrarem, assim, acabaram te perseguindo mesmo pra acabar com a sua vida, quando você mudava de equipe. E isso aconteceu com ele também. Então, o cara foi treinar, foi pra um monte de lugar, viajou, ficou sem família, o cara, ninguém viu o que o cara passou. Eu não sou amigo do cara e não tenho nenhuma amizade até pelo que aconteceu, mas não tem como não admirar o cara como atleta, né? Sim, sim. E pra você, quem é o melhor de todos os tempos, peso por peso? É difícil falar, mas eu acho que um é ele, com certeza. O Zé Aldo é um, é que eu vou puxar pros brasileiros, né? Cara, agora os melhores vão aparecer agora, porque o esporte tá evoluindo muito e cada dia a galera tá chegando no melhor. O John Jones entra nessa lista aí, com, ou não? Com certeza. John Jones, com certeza. É impressionante também a habilidade do cara e o que o cara faz. Damian Maia! quando o tá no intervalo entre os... Intervalo? Tá no intervalo entre os rounds. Faz diferença o que falam pra você ali? E melhor, vou complementar a sua pergunta. É. Faz diferença aquela gritaria toda durante a luta? Exato. Exatamente. Você disse a gritaria do corner ou do público? Do corner, do corner, né? Depende. Eu tô bem sintonizado com o meu corner. Então eu sei a voz de cada um que tá falando. E os caras não estão falando coisa na hora ali que eles inventaram na hora. Eles estão falando coisa que a gente falou no treinamento e coisa que a gente treinou pra fazer. Sim. Então já é uma repetição de um padrão ali. Então... Deixa eu complementar essa pergunta. Faz diferença aquele saco de gelo no peito? Caralho, você tá tão fodido que qualquer coisa faz diferença. Esfriar, melhorar, qualquer coisa, você vai cagar na sua cabeça. Como é que é ferro de passar roupa no olho? Aquilo é fodido, vai. Pra que fazem aquilo com você? Acho que tá de sacanagem. Aquilo lá, na verdade, é pra conter edema, né? Eles empurram... Puta que pariu, ai, meu irmão. Caralho, ai, deixa o edema. Já tá doendo. E o cara ainda vai... É porque você não fecha o olho, né? É, eu tô ligado. Exato, tô faz ligado. Uma, tipo, uma constrição ali, o papel de um gelo seria pra fazer uma, tipo, uma pressão ali pra não deixar o edema se instalar ali, é tipo, né? Um gelo do inferno, né? Segura o inchaço na porrada. Dizem que ó, aquela luta, a primeira luta que o Mike Tyson perdeu, uh-huh, que o corner dele não tinha nem isso. É, caralho. O Cat May, né, que é o cara que faz isso. É. Eu não sei, eu nunca fiz muito isso, porque geralmente eu não troco tanta porrada, não fico muito com o olho inchado, mas foi na luta com o Anderson mesmo. Uh-huh. E quando o cara faz isso, né, bota o saco de gelo, tenta segurar o edema, você sente a dor dessas porras acontecendo, ou você já tá tão ali no meio da porrada anestesiado. Que isso não faz diferença nenhuma? Nenhuma, não faz diferença. O gelo nas costas, aqui na nuca, ele dá uma aliviada na sua temperatura, porque é igual motor de carro, você tá com a temperatura muito alta, né? Então, uhum, dá uma resfriada, é até bom. Mas é, o resto, em geral, você não sente dor, não. Eu nunca tive um corte muito profundo em luta, mas acho que se tiver, talvez você sinta algum incômodo, alguma aflição. Mas, em geral, assim, às vezes você nem sabe se tá sangrando. Como é que é depois da luta? Sabe, se recuperar depois, você, dia seguinte você tá fudidaço, como é que é isso? Depende muito da luta, as minhas últimas lutas, eu venho de, agora de 4 vitórias consecutivas, essas últimas eu não me senti machucado em nenhuma, mas tem luta, teve luta que eu ganhei também que eu senti com a perna, tomei muito chute na perna, saí com a perna machucada, a luta do Anderson, fiquei com a perna um pouco machucada e o olho inchado, teve muita luta no começo do UFC que eu dei ponto no rosto, eu já dei muito ponto, então você tá com um ponto na cara, eu acho que cara que é trocador, né, que sai mais na porrada, tipo cara de luta em pé, uhum, ele sai quebrado, porque ganhando ou perdendo, ele vai sair na porrada, é, né? É, exato. Exatamente. Eu boto o cara pra baixo, às vezes nem eu me machuco, nem o cara se machuca. Mas você passa no hospital só se você se fuder muito, ou todo mundo vai sempre pro hospital só pra dar um check? Essa é uma pergunta interessante até. É assim, se você se cortar, o médico já tá lá, te dá o ponto lá na arena mesmo, ali atrás. Caraca, é gladiadores mesmo, né? Joga sal e dá um ponto. Porra de café. Cacete, cara. Não, na verdade não, é médico mesmo, o cara anestesia, dá ponto, não é tipo, tem uma ambulância ali, isso aí é certinho. Agora, se você tomar uma porrada na cabeça, tipo um nocaute, eu já fui, por exemplo, com o Vanderlei, que era amigo meu, com um cara que às vezes o cara tomou nocaute de apagar e sempre o cara vai fazer uma ressonância, sempre tem que ir, os caras não deixam você não ir, uhum, porque eles querem ver se teve algum edema, alguma coisa. Um negócio que é até interessante falar é diferente do boxe, por exemplo, tem uma coisa no boxe que chama contagem protetora. O cara cai e você levanta o cara de novo pra apanhar, né? Depois de 8 segundos. Isso é a pior coisa que tem, porque o cara às vezes formou um edema no cérebro e aí ele vai aumentar aquele edema. No MMA, geralmente quando o cara cai e toma aquela porrada, ele já, o juiz interrompe. Então ele não vai repetir aquele machucado, não vai ficar batendo em cima. Por isso que tem muito menos trauma, muito menos perigo do que um esporte como o boxe, né? Uhum. Só que às vezes tem um edemazinho. Então o cara precisa até saber, pra saber se já pode voltar a treinar, quanto tempo você vai ter que ficar parado pra você, porque o grande problema do edema, uma vez eu vi um médico falar, não é a primeira vez que ele faz, se ele não for muito grande, é você ficar batendo em cima daquilo e aumentar aquilo. Então, isso aí depende muito da luta e da velocidade do cara, porque às vezes o cara cai e o malandro ainda dá umas 5, 6 mocas na cabeça do cara, antes do juiz chegar. Martelada ali, cara. Não, você tem razão. Depende da velocidade do cara e da velocidade do juiz também. Eu acredito, né, pelo que me parece, aparece não é por maldade do cara. Caiu, não. Vou bater mais algumas vezes. Ele tá na loucura da luta. É. Ele... Então, eu sei lá se o cara vai levantar, se isso foi só um de equilíbrio. Se abriu a oportunidade, então ele vai. Então ele vai continuar, né? Exato. É, não, ele tá... É, o mindset dele lá é, tipo, ter que ganhar. Exato. Agora, tipo, minha tia, se ela ver a luta, ela vai falar, nossa, como ele é maldoso, ele não precisava ter feito. Tinha caído, mas na hora o cara nem sabe se o cara caiu apagado pois ou não. Pois é, se... exato. Né, não sabe. E qual é a sensação de ganhar? Tu dá, finaliza o cara, sente o cara bater e aí você ganhou. Qual é alívio? O que é? É alívio também, mas é a melhor sensação do mundo. Acho que o preço que a gente paga é muito alto de lutar, de se expor pro mundo inteiro, de botar tudo em risco, mas o pagamento também é muito bom. Né? Que é esse negócio de você ganhar, essa sensação de você ganhar não tem, é indescritível. Tu vai no Twitter e vai checar as mentions. Falar, quando eu ganho, principalmente na época que passava, às vezes quando passa a Globo, essas coisas, cara, quase não dá pra checar tudo, cara, porque é muita, eu tento responder pra maior galera, mas é muita gente mesmo, aí você pega um cara, às vezes, que, tipo, vocês, vão lá, vocês retweetam alguma coisa, dão um parabéns, aí vocês têm muito seguidor, aí pega um Finha, que gosta de luta também, Bastos, uhum. Aí pega um cara desse, um Sérgio Grossman, que gosta também, pô, Cauê Moura. Exato, o cara põe, e aí, tipo, vai virando um negócio exponencial, né? Fica muita gente falando, é difícil de ver tudo, mas aí você já lutou, tá bom. Essa sensação, assim, sublime, ela fica até dia seguinte? Fica alguns dias, fica uma semana? Como é que você fica se sentindo? Fica bastante, fica algum tempo, mas ao mesmo tempo você sabe que a graça vai acabar logo, que daqui a pouco já marcam de novo e começa todo o processo de novo. Exato, né? É, antigamente eu ia, a hora que saia, eu falava, puta, que delícia. Hoje em dia, eu já vou, a hora que acaba, eu fico feliz, mas eu já sei, eu falo, daqui a pouco eu vou estar aqui de novo. Tipo, eu não deixo hoje em dia a emoção me levar tanto pra esse lado eufórico, porque... Senão você também se desconcentra. E como é que você comemora? Você sai de lá e vai, sei lá, comer um churros? Qual é? Cara, eu sempre ia comer besteira, hambúrguer, essas coisas. Agora eu perdi um pouco esse negócio com comida, cara. É tipo, eu vou comer um negócio normal, mas eu vou comemorar com meus amigos. Às vezes acaba muito tarde. Por exemplo, no Brasil, por causa do fuso horário que eles fazem muito pra lá, às vezes acaba tipo 5, até porque não acaba a luta e a gente vai embora. Sim, sim. Acaba a luta, você vai lá pra dentro. Por exemplo, se minha luta não for a última, eu tenho que esperar as lutas acabarem, as outras, sei lá, duas, três, quatro lutas que tem, me trocar, tomar banho e fazer coletiva de imprensa. Sim. Entendeu? Nessa brincadeira você sai de lá, cara, às vezes você sai, quando é no Brasil, por exemplo, os que foram no Rio, pô, a gente chegou em casa, já tava claro, 6 horas da manhã, aí fomos, sei lá, comer um McDonald's, sei lá, voltamos... Aí, cara, a porra de um dos meus treinadores, cara, pegou o avião pra ir embora e esqueceu a chave do apartamento que a gente tava com ele, levou embora. Caraca, velho. O apartamento era no Recreio e o cara foi pegar o avião no Galeão, sei lá. Cara, a gente não tinha como abrir o apartamento, cara. Aí a gente foi pro hotel, que tinha uns amigos, porque uns amigos ficaram no hotel, a gente ficou em outro lugar. Aí fomos, deitamos um pouco no hotel até chegar a chave, não sei o quê. Mas aí você vai ver 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Caraca. Caraca. Esse cara tá de sacanagem também, né? Damian! Deixa eu inverter agora a pergunta. No começo da tua carreira, você teve uma série de mais de 10 lutas invicto, né? Isso, 11. 11 lutas. Tá. E aí, como é que foi o pós a primeira derrota? É porque a Ronda agora foi na Ellen, falou que pessoas se matar. Nossa, o Jovem Nerd tá precisando dessa deixa da Ronda. É. Agora tá falando que pessoas se matar, cara. Jovem Nerd, entendeu? Não tem jeito. Você me desculpa. Porque ela achou que ela era invencível, não sei. Eu não sei como é que funciona. Como é que foi pra você a primeira derrota? Foi uma merda, cara. Na verdade, eu... Conscientemente, você sabe que você não é invencível, mas inconscientemente, acho que você começa a acreditar que você não vai perder nunca. Uhum. E aí, você perde, é uma queda gigante, é uma depressão. Qualquer luta que você perde é uma depressão horrível. Durante um mês, aí você não consegue curtir nada. Tanto que eu não... Cara, não consigo nem marcar, tipo assim, ah, vou viajar com a família depois da luta. Eu não consigo marcar. Eu prefiro, às vezes, cara, eu já fiz isso várias vezes, tipo, chegar em casa, comprar uma passagem pra fora 2 dias antes pagar caro pra caralho, porque, cara, eu sei que se eu perder, eu vou viajar e não vou conseguir curtir, entendeu? Não vou conseguir relaxar. Então, eu falo, ah, depois eu penso nisso. É, e é uma sensação muito ruim, é uma sensação de meio de morte, sei lá, é um negócio horrível, assim, só sentando lá pra saber, mas é sensação, acho que é uma sensação de perda, né? Mas é engraçado, porque eu acho que isso, voltando pro jiu-jitsu aqui, isso acho que é até uma boa coisa pra quem treina psicologicamente, porque no jiu-jitsu normal, quem não é profissional, tudo, lida com isso também, né? Imagina na época que você treinava também, sem ser profissional, tem dias que você finaliza e dias que você é finalizado. Então isso aí, eu acho que também funciona um pouco pra vida, até pra tua vida depois, quem não vai ser profissional do jiu-jitsu, quem vai ser um empresário, quem vai ser tudo, acho que também serve como um aprendizado, né? Faz sentido ou não? Mas ali tá muito potencializado, né, cara? Isso é na teoria, né? Na prática, pra tudo, a gente não tá tão preparado, né? Tipo assim, o Eduardo falou uma coisa que é verdade, o jiu-jitsu, a parada mais maneira hoje em dia que eu acho, não é se é uma arte marcial inteligente, se eu pôr uma coisa da cultura brasileira que é muito maneira lá fora, o mais maneiro é, cara, quando o cara tem vaidade extrema, ele não fica no jiu-jitsu. Exatamente. Não fica, cara, o cara não treina, o cara tem que aprender a lidar com vaidade, porque o cara vai se ferrar, ele vai entrar e vai tomar um laço, vai ser finalizado 20 vezes, vai falar, porra, eu sou um merda. E se o cara tiver essa capacidade de falar, não, mas eu vou aprender, não tem meio termo, o negócio joga na sua cara, assim. Então, isso serve pra sua vida, é excelente. Agora, quando você entra num campeonato, já é um pouco diferente. Uhum. Agora, no campeonato de jiu-jitsu, que eu lutava, é legal, irado, você fica nervoso, mas você sabe que se você perder aquele mundial, no ano que vem tem outro. Você sabe que, depende só de você, que você perder esse campeonato paulista, na semana que vem tem o carioca que você pode lutar. Agora no MMA você sabe que se você perder, só daqui 3 meses, não depende de você, depende dos caras marcarem, os caras podem te mandar embora, entendeu? Que é te despedir do seu trabalho, sua vida mudar totalmente, você tem um padrão de vida, você tem um salário, daqui a pouco você tá ganhando zero. Então a pressão é diferente. Então a derrota não é só esportiva, né? Mas é maior que isso, é bem mais amplo. Mas você tá com 22-6, 22 vitórias e 6 derrotas. Tá bom pra caralho. Acho que é um excelente resultado. Entre os brasileiros no UFC, no UFC eu tenho 16, né? Porque eu entrei no UFC, eu já tinha 6 lutas. Ah, tá. Eu, o Anderson e o Tibau, que é um outro cara, somos os brasileiros que tem mais vitórias no UFC de todos os tempos. Se eu ganhar agora em Curitiba, acho que eu vou ser o número 1. Ó, vamos torcer. Cartel que chama, Jolene. Cartel, exatamente. Mas você acha que as derrotas, depois que passa um tempo, depois que acaba a bad vibe e tal, você aprendeu com a derrota ou você não? É realmente uma merda e você não aprende nada. Não, aprende pra caralho. Aprende, é até lugar comum falar isso, mas você aprende até mais do que com vitória. Tinha um treinador meu que falava isso, que a vitória, às vezes, ela esconde alguns erros que você tá cometendo, né? De treino, de alimentação, mentais, né? E a derrota, ela te joga na cara, né? Só que se fosse só a derrota, aí é o que eu falei, daqui um mês você luta de novo, ou que nem tênis, né? Que é um esporte, pô, dificílimo, mas o cara joga toda semana, é uma coisa. Agora, você perde, aí você vai ter que digerir esse negócio 4 meses, às vezes 5, às vezes 6. E isso se os caras não te mandarem embora. Qual vai ser a luta? Você tem alguma influência nisso? Eu quero lutar com um fulano? Ou é simplesmente marcou, ó, tu vai lutar com Seria legal se fosse tipo um bingo. ou eles escolhem as lutas pensando em grana. O que não é ruim, na verdade. Só pra... pensando no show, né? É, exato. É meio que um critério misturado, esportivo com grana. Porque isso se mistura também. Você botar uma luta, às vezes, com critério esportivo, também vai te dar grana, entendeu? Não é só a luta do cara que fala com o outro. Às vezes o cara quer ver uma luta, porque ele tá curioso pra saber esse cara lutar com esse, o que vai dar. Então, é uma mistura, você não escolhe, mas você tem poder de influência, sim. Na verdade, muito público. Se o público quiser ver muito uma luta, eles vão colocar porque eles sabem que vai dar dinheiro. Mas tem muito lutador, tipo o Belfort, que fica pedindo, liga de madrugada pro Dana White pra... Eu quero lutar com aquele cara, então... Eu quero você, Rocky! Eu quero você! Eu sou o melhor! Na verdade, o mais inteligente, cara, é você pedir pra galera ver e pedir a luta, porque aí com certeza eles vão botar, mas tem gente que... Cara, os caras são um ser humano também, os caras podem gostar mais ou menos de você e querer te dar a luta que você quer. Mas, por exemplo, luta de título. Você luta um monte de gente que não vale título. De repente vale título. Como é que funciona? Você tem que estar pedindo, tem que fazer uma série de vitórias. Por exemplo, às vezes você faz 3, 4 vitórias consecutivas, te dão o título. Então, por exemplo, no meu caso agora, eu pedi o título na última luta, os caras não deram agora, mas se eu fizer 5, aí eu vou pedir de novo, porque aí 5 lutas consecutivas, aí eu vou encher o saco dos caras um pouco, entendeu? Mas eu vou encher o saco publicamente, porque isso é mais, acho que rende mais do que você pedir em particular. Uhum. E é você que faz isso diretamente ou você tem um empresário, algum... Tem um empresário, o Eduardo Alonso, que faz, mas eu também faço, ele me ajuda, mas é, também, eu faço também, entendeu? Bom, como marca uma luta, aí tu fica com aquele cara, treina o cara, você estuda lá o estilo do cara pra poder saber como é que ele vai se defender dos seus golpes, como é que você vai se defender do dele e tal. Aí beleza, tem todo aquele clima aí, pesagem, aquela luta acabou. Depois que acabou, tu, tipo, whatever, nunca mais ouve falar do cara, ou você fica ligado no que o cara tá falando sobre a luta, sobre você, tipo assim, vira a página completamente ou você ainda fica ligado no rival? Depende, logo depois da luta sim, mas geralmente também o cara, se o cara perdeu também, o cara nem vai falar muito. Às vezes o cara vai dar uma desculpa, que é uma coisa irritante, falar, ah, eu perdi por causa disso, eu perdi por causa daquilo, mas em geral, você esquece, a não ser que você possa cruzar com o cara de novo lá na frente, né? É, o cara começar a ganhar de novo e lá na frente os caras quiserem fazer uma revanche. Então, existe alguma brodagem, assim, depois, tipo assim, pô, cara, tu é legal, você é brother, tá? Porque antes você tava odiando o cara, mas aí depois... Tem gente que não se gosta mesmo, mas a maioria, cara, se dá bem e, pô, eu encontro os caras e eu mesmo falo com os caras também, quando eu ganho, eu vou lá, a gente conversa depois ali nos bastidores, é, não tem problema nenhum, todo mundo é atleta lá, tá correndo atrás do seu, uhum. E é profissão, entendeu? É, do mesmo jeito, pô, que eu tô muito feliz que eu ganhei, eu sei, cara, que a barra que o cara tá enfrentando, entendeu? De ter sim, perdido, sim, da sim. Merda que vai ser, dos passos que ele deu pra trás, agora que ele vai ter que correr atrás, então, pra pessoa do cara, eu não desejo isso, só que num esporte, você tem o cara que ganha e o cara que perde, né? E isso é duro, mas aí na vida também, né, cara? Você tem que lidar com isso. Às vezes a derrota é o que você falou, ela não vai te fazer aprender, vai te fazer, às vezes, ir pra outro caminho que você, se não tivesse tido essa derrota, às vezes você é mandado embora do emprego, você fala, pô, foi horrível, mas às vezes foi, abriu a porta do cara pra outra coisa, entendeu? Meu que caso, era o... né? Meu caso, né? Sem querer puxar, mas que fui demitido, escrevi meu livro, né? É isso aí. Mas ninguém te arrebentou de porrada, Eduardo. Isso aí é besteira, isso aí não faz diferença. Daqui um dia você tá... Cara, eu lutei com o Anderson, fiquei com o olho fechado gigante. Uma semana depois a gente foi no Faustão, cara, não tinha nem mancha no meu olho. Isso aí não mata ninguém. Uhum. Você toma porrada da vida de outras maneiras, isso não precisa ser físico. Olha aí, é verdade. Tem gente que não se gosta como qualquer profissão, né? Uhum. Porra. O Azaghal... Tem algum podcast que você não gosta, Azaghal? Porra, será que tem algum que eu gosto? Juro. Eu sou o Sonnen da podosfera. Então, exatamente. Essa do ônibus eu vou aplicar com o Jurandir na próxima. O que é esse cara que vocês sempre falam, o Jurandir? Ah, não queira saber, cara. Tu mora em São Paulo, certo? Moro em São Paulo, aham. Uhum. Treina direto aí. Essa é uma pergunta, não julgamento, só curiosidade. Por que você não mora em Los Angeles, por exemplo? Las Vegas, sabe? É uma opção sua? Você teria opção de ir pra lá? Como é que funciona isso? Porque tem uma galera que vai pra lá, mora lá, né? Então... Eu já tive proposta. Eu fiquei um tempinho em 2010 lá em San Diego. Eu gosto muito de San Diego. Acho que é o lugar que eu mais gosto lá. Eu vou bastante pra lá. Tem um cara que trabalha comigo no seminário que mora lá. Mas eu gosto do Brasil, cara. Eu gosto do Brasil. Eu gosto eu sou apegado aos meus amigos que eu tenho desde de criança que estudaram comigo em colégio. Os amigos de faculdade, os amigos desde, pô, 10 anos de idade. E eu, nos Estados Unidos, eu não vejo essa relação. San Diego eu tenho muito amigo, muito brasileiro, mas a galera tá em outra pegada lá. Tipo, aqui a galera se encontra, a galera, eu vejo meus amigos até hoje, a galera sai, a galera vai conversar, vai tocar, sei lá, e eu sinto falta dessa parada, né? Eu não penso só na parte profissional, isso, eu me sentiria bem lá, de repente eu conseguiria ganhar mais dinheiro com algumas coisas, tipo seminário, essas coisas que eu tenho que ficar viajando pra lá pra fazer, mas... Uhum. E treino, cara, eu tenho treino bom aqui, talvez lá eu teria uma estrutura melhor em alguns lugares, mas também não é tão diferente, então eu vou muito, mas eu gosto de morar no Brasil, com todos os problemas que a gente tem aqui, eu gosto da cultura, pelo menos de boa parte dela, né, e sou meio apegado, assim, principalmente aos amigos. Fora grana, grana do UFC, o salário que você falou. Qual é o padrão, se existe um padrão pros lutadores? É abrindo academias, abrindo escolas? Uh-huh. Ou não? A galera se concentra só em ganhar o dinheiro do UFC e tá tudo certo. Publicidade? Exatamente, depende do lutador. Por exemplo, no meu caso, eu tenho algumas fontes. Eu fiz um nome grande no jiu-jitsu e meio que represento o jiu-jitsu lá. Então eu tenho essa parte de... Eu dou muito seminário fora, eu tenho minha academia aqui, a Vila da Luta, aqui em São Paulo, que é uma academia mais voltada pro jiu-jitsu, mas de lutas em geral. E tenho patrocínios também, né? A gente tem, então, basicamente é patrocínio, luta. E no caso, eu tenho essa parte de professor também, que muita gente não tem. Mas como quem vem do jiu-jitsu, geralmente sempre deu aula, ou começou dando aula, né? Eu ganhava dinheiro quando era mais moleque dando aula. Então, se aprende a dar aula, eu particularmente gosto de dar aula e dou aula, modéstia à parte também. Então, eu viajo bastante, assim, pra dar aula. Eu tenho os afiliados à minha academia fora do Brasil, que também é uma outra fonte de renda, tá? Os caras pagam uma grana pra usar meu nome na academia deles. Eu vou lá, dou um curso pros afiliados todos, cada ano é numa cidade lá dos Estados Unidos, então tem várias possibilidades. Qual é a da orelha? Ah... Não, tem muita gente que vê a orelha e não entende qual é a da parada. A orelha é o seguinte, a pele é grudada na cartilagem, e quando você machuca ela, dá uma ralada às vezes no kimono, ou bate ela às vezes dá uma descoladinha e ali preenche com um líquidozinho, sabe? Tipo um edemazinho ali, e esse edemazinho ele endurece. E aí, se o cara não cuidar, tipo, não botar protetor, não fazer drenagem com a seringa e tal, vai ficando aquele negócio meio bizarro. Então, né? Mas eu vi que você tem uma mistura, assim, mais ou menos um pouquinho e tal, mas tem gente que tem a orelha que fecha. Não sei nem se isso atrapalha. Muita gente faz de propósito isso, né? Muita gente faz de propósito. O cara que não liga, que machuca e deixa. Eu sempre que eu machuquei, eu pedia pra alguém tirar com a seringa, drenar. E eu tinha médico, amigo meu, que fazia e tentava treinar de protetor. E aí ela vai endurecendo e fica mais difícil de quebrar, que a gente fala, né? Não é quebrar, na verdade, ela descola, assim. E aí ela vai machucando menos com o tempo. Mas logo no começo, quando você começa a treinar, se a sua orelha não é muito flexível, quando o cara tem a orelha bem mole, ela geralmente não machuca. Mas quando a orelha é um pouco mais dura, ela começa a dar dessas quebradinhas, assim. Então você tem que ficar cuidando. Agora tem cara que acha maneiro isso, principalmente antigamente, na época. É, pois é. Era tipo uma medalha, um negócio assim. É, e aí o cara achava maneiro e deixava, mas fica um negócio meio ridículo, porque o cara vai ficar lá com 90 anos com a orelha daquele tamanho. Não, não só deixava, como tinha dia que fazia. Pegava o propósito, né? Pegava o kimono e arrastava na orelha pra... Eu nunca vi isso, mas já me falaram que os caras faziam isso muito, mas eu nunca vi ninguém fazer na minha frente, porque é meio ridículo. Então nunca vi. tem coragem de fazer isso. Passando o kimono ali no cantinho. Com a colher de cozinha. Tijolo. Vamos lá. Vocês vão manter quando eu falei depois que eu vou desafiar vocês, ou vocês vão só deixar a zoeira em cima de mim? Ô, Léo Lopes. Sou eu? Tu tá... Tô olhando o Cacá Tecunho. Cacá Tecunho. Isso aí. Tu tá desafiando o cara... Você quer desafiar o jovem só de sunga aqui, no tapete do Chewbacca? Não precisa só de sunga, não. Pode ser de kimono, sem kimono. Vocês que sabem. O Eduardo não fez nenhum daqueles trocadilhos hoje, né? Não, eu tô quieto aqui. Hoje ele tá na versão lutadora. Ele tá... tá concentrado. Tá sério. Eu tô aqui com as faixas brancas daqui. Não tem faixa branca. Não, peraí, você vai falar uma coisa. Tem faixa branca assim, e te digo, sem querer puxar o saco de jiu-jitsu. Pelo menos assim, eu acho que. Obviamente que isso depende da academia. Mas eu já, como eu já falei, já fiz várias lutas e eu acho que é a luta que você mais demora pra passar de faixa e depende muito do mérito. Assim, eu já fiz outras lutas e você faz, sei lá, as posições, os catar. Tá, eu passei de faixa. Já fui karateca também, como Demer. Eu não sei porque eu já fiz karatê, muay thai, krav maga, jiu-jitsu, boxe e eu nunca passei da faixa branca. Pra mim demorou muito, todos eles. Todas aulas experimentais. O krav maga tem que saber enfiar o dedo no olho pra passar de faixa, não. Tinha um amigo meu que escolhia a arte marcial pelo nome, né? E ele, uma época, foram fazer Viet Phong Dao. É um nome maneiro pra caralho. Eles ficaram simplesmente apaixonados pelo nome da luta, né? Era o Kung Fu do Vietnã. Era o Viet Phong Dao. Tinha um antigamente em São Paulo que era Quan Kido. Os caras falavam arte dos ninjas vietnã. Deve ser a mesma enganação. Jackson. Mas ninguém supera o Bruce Lucy. Isso que eu ia falar agora. Era isso que eu ia falar agora. Olha, eu comecei a minha carreira de lutador fazendo Kung Fu estilo dragão. Com o Bruce Lucy? Com o Bruce Lucy, exatamente. Tu treinou com o Bruce Lucy, Demi? Não, cara, mas o Bruce Lucy é famoso. Né? Teve um desafio do jiu-jitsu contra outras lutas no Rio 82, sei lá, alguma coisa isso, assim. Isso, ele mesmo. O Bruce Lucy foi um dos caras que lutou, eu sei por causa de história, né? Isso, é. Ele mas, ganhou? Acho que ele apanhou, eu não sei. Mas eu não tenho certeza. Conheci o Bruce Lucy, mas eu conheci de verdade o Bruce LeRoy. Sério? Opa! Nossa! Quem é o mestre? Bruce LeRoy, é verdade. Eu fui pra Nova York, eu vou pra lá, às vezes, treinar com um amigo meu que dá aula lá, que a gente dava aula ali. Chama Marcelo Garcia, que é um dos maiores fenômenos de todos os tempos no jiu-jitsu. E aí me falaram, pô, tinha um cara treinando lá, e ele falou, ah, você lembra desse cara? Ele fez um filme chamado The Dragon, sei lá como é que chama em inglês. Aí é que eu vi, eu falei, caralho, é o Bruce LeRoy. A hora que ele me mostrou, eu falei, não é possível, cara. Aí eu falei, que esse negócio. E o cara, o cara parece que não envelhece muito, né? E tá novo, assim, tal, mas aí eu tirei foto com ele, tal, na época eu pus até no Twitter, mas sumiu essa foto. Puta, cara. Mas é o próprio Bruce LeRoy ou era aquele outro, o Shogun do Shonuf? É o Shonuf? Não, era o próprio Bruce LeRoy, que comia balas com os dentes, com palitinho, pode ser. E pior que essa vez, eu tava ficando no Harlem, cara, que era a casa de uns amigos lá. Isso. E o Shonuf lá era do Harlem, não era? Isso. É o melhor dos melhores em toda esta cidade. The Last Dragon em inglês. The Last Dragon, isso aí. Quem é o mestre? Shonuf! Quem é o mestre? Shonuf é demais. Não estou ouvindo vocês. Bruce LeRoy conseguia expandir a aura, né? Isso. Quando e andava por cima das pessoas no quando cinema. Quando você atinge o nível de mestre e uma aura emana de seu... Lembra que palavra? O irmão dele, pequenininho, que era engraçado, né? Que falava, ei, cara, você tem que chegar naquela mina, cara. Ele era meio bobão, né? É assim que faz, Bruce. E ficava dançando. Que filme. Meu Deus do céu. Tu gosta de fazer quando você não está? Você falou, escuto muito podcast, nada sobre luta. Cara, agora eu vou começar de novo a temporada de seriado. Aí é, tem que ver House of Cards, tá sinistro. House of Cards, tá sinistro. Olha o spoiler. Muito bom. House of Cards, Better Call Saul. Ótimo. Breaking Bad acabou, né? Não tem mais. O Homeland, que não tá saindo, mas eu queria achar. Porra, é... Homeland, eu também tô esperando. Spoiler, tô na segunda temporada. Tô esperando a nova temporada. Vou Netflix. Pô, aquele Marco Polo é legal. Muito bom também, isso aí. E ler, cara, eu gosto de ler. Tô lendo um livro muito maneiro, cara, que chama Sapiens, que o cara me deu, muito maneiro. Vou ler os livros do Eduardo agora, né? Vou te mandar um livro aí também, ó, Zob, tu lê lá no ringue. Aí sim. Senta, o cara, em vez de botar o gelo, bota o Zob na tua... É um tijolo. Podcast, eu ouço no carro todo dia. Mas é isso, cara. Boa, maneiro, cara. Tu falou que já foi pra Finlândia treinar várias vezes. Já. Tu chegou a ver alguma aurora boreal? Cara, uma vez eu vou pro norte, às vezes, da Finlândia, eu pedi pros caras, me mostra, fiquei olhando. Eu vi um negócio mais ou menos, eu acho que não chegou a ser uma aurora boreal, porque tem que estar muito frio, eu acho, cara. Mas eu já peguei menos 25 lá. Caralho! Mas não sempre tentei, cara. Eu vou pra uma cidade lá no norte, chamada Oulu, mas nunca consegui ver. Tem um período do ano, né? De noite, no inverno. Tem que ser escuridão total, tem que ser, sei lá, eu tava lendo isso aí. Um horário, não é de madrugadão, sabe? É realmente tipo, sei lá, de 6 às 11, um negócio assim. Tem que estar mega seco, é cheio de negócio. Cara, tem uma parada engraçada. Uma vez eu fui treinar na Holanda, kickbox, o Eduardo que acompanha, sabe? Lá é muito forte, né? De Muay Thai. E eu cheguei na academia, o Pedro Rizzo, que é um lutador brasileiro, que me indicou. Cara, o vestiário era misturado, né? Porque nesses países nórdicos, os caras não tem muito essa parada de É tudo, só se vive uma vez, mano. Não, mas é porque também eles têm menos a malícia que a gente tem aqui. Então, tem uma mulher pelada, os caras não estão nem aí. É, exato. Eu não sei qual é, mas, cara, eu entrava no vestiário, os caras se trocando, as mulheres se trocando junto. Só que só se trocava assim, ficavam os caras de meio de cueca, as mulheres de sutiã. Um dia o cara ficou pelado, assim, eu falei, caralho, do lado da mina. E o banheiro era tudo junto lá atrás, mas isso eu só via homem tomando banho. Eu falei, o de mulher tomar banho é outro. Um dia eu tô ouvindo um barulho, homem e mulher com conversando. Cara, fui indo pra tomar banho lá atrás, que era tipo uma sala aberta com 5 chuveiros. Cara, dois caras e duas mulheres tomando banho, tudo trocando ideia, misturado. Cara, tudo certo. Oh, não, tudo isso é melhor do que a Aurora Boreal. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.